Põe água para Ao nós vivo. no copo, mas no copo grande, né? Que eu não sou presidiário, não. Esse é o de short, pô. Mas é que eu tava querendo esse de short. Esse daí é o de o licor de, em terra forte. Terra forte que o careca do amor mandou. Licor em terras fortes. As barzinhas, queres? Eu quero. Você chegou a tomar esse licor aí? Então, o Eu não cara. sei do que é feito. Então, De terra forte. ele fala nesse licor aí que são várias frutas silvestres Catada e da terra. ácidas, e puta que me pariu, e tem gosto de ameixa. Será que a mistura de todas as frutas dá gosto de Não, ameixa? mas é que Será? é que normalmente os caras fazem licor, mas esse aqui não tem cara que botou leite no licor. Não, mas Tem uns licor licor tem que... leite? Não, tem uns licor lá que os caras vendem que é puro leite Licor condensado. de pau. A gente... Como chama esse licor? Jeba. Dá uma ajeitada lá, Osmar, que você Em quer terras jovem. fortes. Mas por que, Porque eu tô aqui na frente da câmera, né? você tá mais perto, né? Mas eu tô vendo aqui, né? Mas é uma bicha. E sou velho. Então, tem que mostrar mais o pançudo, é. Isso. Isso. Mas é para mostrar totalmente o pançudo, vai, não vai mostrar vocês. Assim? Eu acho que Tá ficou bom, bom. porque daí fica o cabo aqui para mostrar que o pessoal tava sentindo falta do cabo. É. O cabo Oswaldo. Tá O cabo bom, Oswaldo. Oswaldo. Em breve, quando a gente for famoso. Quando a gente tiver um estúdio só para beber café e ter enterrada forte. Não, eu falo. Você poderia sentar aqui, né? Ah, sim, na hora que o cabo alcançar, É, né? quando o cabo da câmera alcançar. O cabo da câmera alcançar. Mas deve existir um. É coisa do Zop resolver. É, Não, então. e eu resolvo. Então é 48 meses. Quando é... Peraí. Eu acho que vocês estão falando de uma forma que parece que eu desprezo. Estádio aqui, mano. Deus! Achei que era o Guido pulando com o tênis que brilha. Ah, eu indo no mouse aqui. É, daí a gente também pode pensar em passar os cabos no meio da mesa, né? Sim. Tô vendo que vocês estão dando muito trampo já pra mim, viu? Sou um cara velho. Para o Mr. Galo. Cara velho? Escaravelho? Esses cara velho. Esses dias assistiu Escaravelho do Diabo? Assistiu? Bom, eu só sei que tem livro da coleção Vagalume. Sim, fizeram um filme. Ah, é? Não sabia, não. Ruivos originais. Ruivos originais é muito É, bom, porque né? ele só mata ruivos, né? Até acho que tem Não, um lance sim, não, assim. tudo bem, mas o engraçado é ele falar dos originais. Sardento. É, sim, não só pintado. Você sabe que não pode falar mais ruivo, né? Não. É Irlando Descendente. Irlando Descendentes, agora. E Não, esse pergunta aqui é pro horrível. pessoal aí se o som tá Vocês saindo. são ruivos. Ah, tá. Pode pôr o Vocês seu estão. capacetinho, pode Vocês pôr. estão nos ouvindo perfeitamente? Ah. Parece que eu tô ouvindo no. Parece que ele tá me mandando um parabéns de aniversário, igual do Negão. fala mais, ai, ai. Cara, ali, ó, se você olhar para trás, tem tipo a escultura do Negão e a minha um de frente pro outro. Só que tem uma moldura. Então parece que o Negão tá se olhando no espelho e se enxergando como eu. Puta, seria maravilhoso isso. Montar ele assim. É, dá pra fazer várias. Vários mindsets Muito bom, muito bom. Ué, cadê o Gancinho ali? Tá, não Tô sei. caidado? Tô caído É bêbado. Tá descansando. Tô caído de cansaço, que a minha vida agora é que essa. agora é um velho, né? Tá caído de amor. É. Procurando veneno. Então vamos lá hoje, só nós três nessa. Eu gostei do comentário aqui, ó. Ganso, o frio te deixa elegante. Porque não tá com as tetas de fora. Por isso que é, ou porque as tetas ficam duras. Mas, né? Pode ser, pode ser. Ponte aguda, feito uma navalha do amor. Feito uma espada. Para penetrar os olhos de quem observa. É. Os olhos sempre de quem observa. Sim. Enquanto não foram ou fracos. De quem hidrata também, né? É. Olhos. Ah, sim, olhos de quem hidrata. Babosa. Sim. Boa. Podemos começar então aqui? Ai, podemos. Mistérios, intrigas, doninhos flamejantes, sempre elegante, anões, né? Besuntados da manteiga. Posso decepcionar? Pior que comemorar. Tudo pode acontecer em... Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, um podcast conhecido como Chorume, espelho de chorume.com.br, Chorume com X, ao vivo pelo YouTube, youtube.com.br/chorume, o podcast dominical que nunca traz e não fala absolutamente sobre nada. E nessa bela manhã de sol aqui, querendo beber um licor de frutas que te enterram, ué! Sobe. Cara, é a vida do velho é isso. É ficar experimentando, degustando licores. Exato. É, chás. É isso. Pomadas. Mates. Saiu novo Hemovir. Pra quem quiser. H-Plus. É, jovem testa remédios pra calvície. A gente viu que nenhum funciona. Tônicos. Testa um tônico. E aqui ele, que é um produtor do licor de enterradas fortes, Gabriel Osmar. É isso aí, mas eu achei interessante que é o licor daqui. Só que quando ele sai daqui e chega aqui, ele é daqui, não de lá. E aí? Daqui. É a mesma coisa, é imigrante e imigrante. É. Faz sentido quando, mesmo. Quando o imigrante vem e chega aqui, ele já não é mais imigrante. Ele é um imigrante. É. Isso aí é terrível. Terrível pra gramática. E quem olha pra ele é um imigrante. Quem olha de lá, então. Não é um licor daqui. Então, é daqui, e nem de lá. Mas não é de lá. Quando ele chega lá, ele é daqui e não é daqui, então... E aí? Nem é licor. Tá, eu entendi. É, licor. Taca no... Taca no licor, do... licor de Schrödinger. Sedex de Schrödinger. É um licor quântico, é um licor quântico. Não daqui. Ocupa nenhum lugar de espaço. Mas ocupa os dois. Exato. Muito bem, eu gostinho dessa bagaça, dessa bela manhã fria e elegante de domingo. Douglas Domiciano Ganso, estou feliz de estar aqui novamente. Wesley Zop, semana passada não tivemos gravação. Exato. Por sua culpa, porque você é um bosta incompetente, mas que ama sua mãezinha. Mas também fui fazer uma pesquisa de campo. Mas que ama sua mãezinha. Ah, é verdade. Mama, né? Canta uma música pra sua mãe. Aquelas músicas do prézinho que aquelas você decorou. Aquelas músicas do Mr. Catra, né? Mama. Pega na minha jeba. Eu pensei mama. Naquela. Mamãe, você é a mãe. Isso daí é do Dolinho. É meu presente. Mas sabe quem que ama a mãe dos homens? Também. Quem não ama? Inclusive, né, um dos motivos de Anderson Negão não frequentar mais esse podcast foi aquela noite que entrou no seu quarto enganado, achando que era da senhora sua mãe. Não tem como confundir. Tá, um é de cada lado. Não, né? O meu tá na Austrália, o meu tá no sucata. O do seu é fora da casa. O meu é fora da casa, o meu é numa rede no quintal. comeu teu cu a noite inteira. E aquilo deu uma estremecida na relação. Deu uma estremecida porque ele ficou constrangido de me olhar nos olhos. Tô comendo o cu, você não olha nos olhos. É verdade. Ah. E ele achando que ele tava abalando. Porque ele falou, nossa, nunca gemeu tanto. Achei que já tava acostumada, né? Nunca aguentou tanto assim, 12 horas seguidas. Não, teve dois intervalos. Foi seguido, não. Pera aí. Eu tava de passivo ali, eu anotei e cobrei. O passivo faz isso. Então, isso deu uma estremecida na relação, um dos motivos aí, né? Que fora todo o laudo psicológico e tudo. Tinha isso também. Também. Mas... Vai, 30% do laudo psicológico. Se o psicólogo liberar, ainda assim ele não volta. É. Ainda é difícil de encarar. Se você ficar só de costa na gravação... Não, aí ele vai ficar com tesão aqui. Daí atrapalha a gravação. Confunde o microfone. Ah, nem sei porque... Ah, não, é. Você, todo mundo ama a sua mãe. Ah, sim. Daria até uma boa série na Netflix. Todo Sim. mundo ama a Aparecida. Na Netflix? Ou no Netflix? Do jeito que vocês falam, amo minha mãe? Não. Que é uma coisa pejorativa. Não, hoje em dia, Netflix aceita cenas mais 18, fácil. Aceita cenas quentes? Imagina Henry Cavill ali interpretando a sua mãe. E Osmar Prado interpretando eu, né? E aquele cara das pegadinhas ali. E volando. Como o Anderson Negão. Não tem como dar errado esse filme, cara. Filme ou série? Sério. Ah, Henrique Cavill só faz série agora. Ah, eu não sabia. É. Mas então você, amando a sua mãe... Isso. De forma harmoniosa. De forma fraterna. Fraterna, sim. Por favor. Aquele amor mais puro que existe. Exato. Você realizou um desejo dela. Conte mais. Cuidado com as palavras. Acabamos de falar de ambíguas. Sexo anal aqui. É. Tal. Sua mãe é desejosa. Cuidado com as palavras ambíguas. Você desejou, você realizou um fetiche. Né? Ah, não! Meu Deus! Sua mãe tem desejos, não é? Parece que melhorou bem, acordava seu pai de madrugada, tô com desejo. Que desejo? Laranja com catupiry? Não, eu quero é rola! Rola pulsante. Por isso que eu queria laranja. Te por isso que ela queria laranja com catupiry depois. É, sim. Que mas tava, e aí? Vivia grávida, velha, maldita. Qual? Diga lá, pra onde você foi? Conte-nos. É que é o seguinte, minha mãe fez 70 anos. 70 bolas. 70 bolas. Última ali na cartela do bingo, a última. 75 a última. Ah, tá. Ainda tem sua 5 mãe, anos. Sua mãe cara. Nasceu em celebração à coroação da Rainha Elizabeth? Ah, é verdade, olha aí. 70 anos de Rainha Elizabeth. Sim. Betinha. Betinha, né? Pra... Betinha Metifundo. Quem viu ela pequena, né? Pode falar Betinha. É, e daí ela tinha comentado, ah, nunca viajei de avião e tal, mas isso lá para janeiro, ela tinha falado. Daí minhas irmãs falaram assim, ó, vamos dar uma viagem para a mãe, né, tal. Falei, como ela nunca viajou, é bom que seja uma viagem perto. É verdade. Vai pô. Se ela não gostar, pelo menos acaba rápido. Já acaba rápido. Ah, tem Curitola. Uhum. O que eu pensei? Tem Curitola e também tem ouvintes em Curitola. Sim. Então posso unir o último agradável. Sim, mas não consegui encontrar ninguém lá. Ah, que bom. Que sorte pra eles. Que sorte do pessoal de lá. De... Sim. Conseguiram desviar bem de mim. É. Isso aí eu vi que deu certo. E daí a gente foi pra lá, deu um rolê lá e tal, e ela curtiu. Tal. Então ficou meio pelos 70 anos. O presente pra ela foi mas fez bate viajar. E volta? Não, foi. A gente foi na sexta, que foi aniversário, e voltamos na segunda de manhã. Mas lá você levou ela num restaurante. Restaurante! Como que foi? Conte detalhes. Botânico. Quero detalhes. Fomos no Botânico. Foi no Botânico. Viu flor? Viu flor? Ah, é o que mais tem lá. Ah, viu aquela. Flor e gostosa. Viu? Puta que pariu! Tem um lugar pra ter flor e gostosa no mesmo ambiente, é o Botânico de Curitiba. Mas você viu aquela casinha feita de vidro lá? Uma casinha? Casinha na foto porque a gente vê pequena. Você vê é grande, casinha. Cara. É maior que uma pessoa. Ah, é o quê? Não é um banheiro químico de vidro, então. O que seria maravilhoso. Porque tem muita gostosa. Exato. E flores também. Não, algumas flores. As gostosas não vão em banheiro químico, eu acho. Mas se fosse de vidro, talvez. Ah, não. Pra ser exibida. É. Gostosas exibicionistas. É verdade. Porque já sabe que é gostosa. Igual quando posta aquelas fotinhas no Instagram, só mostrando as coxinhas na praia, assim, sabe? É, porque é gostosa. Sabe que tá com as coxinhas gostosas. Exato. Quer... Como que a coxinha tá, hein? Tá assim, anda assim. Porque assim, normalmente é cruzada pra dar aquela enrijecida no músculo. Sim. Sabe, eu sei o truque das gostosas. E pra gostosas. Não falar que tá com a... Como falar? Com a perna aberta também. Tem que mesmo será? Conquistar. Ah, então você tem, que é pra... você tem uma questão patriarcal. Se tiver de perna aberta, você não gosta. Já. Não, claro que gosta. Mas eu acho que tem que... Eu acho que ela faz isso pra conquistar, né? Daí você tem aquela foto privada da perna aberta. Mas não, mas questão... é pra instigar, tipo... Quero ver se você consegue mudar essa posição. Ah, porque dá cãibra. É. Tem a questão do sim. Enquadramento também, né? A telinha do Instagram lá, do celular, pequena. Não dá pra pegar ali e colocar as pernas na aberta. Eu tô falando espacato? Né? Eu não falei espacato. Não, é, mas o porque Van Damme... só ia mostrar praia. Né? O Van Damme não conseguiria. Eu ia mostrar praia. Né? Exato. Ele com a perna aberta. E aí, talvez uns pelinhos ali da testa mal cortado, mas não. Entendeu? Então tem toda essa questão aí. Eu acho bonito, aliás. Questão estética, questão... Os pelos estão voltando à moda, Wesley. Cara, você que tá no mercado. Cara, faz muito tempo que eu não vejo pelos. Ah, é verdade. Não, mas não é com corte militar, porque ainda tem o pelo do corte militar. Não. O Hitler, sério? Bigode de Hitler? Não existe mais isso. Acabou os nazis. Negativo. Caminho da negativo, felicidade. Né? É, negativo. Caminho da felicidade não tem mais. Exato. Tudo liso. Tudo, a moda é lisa agora. A moda é lisa. Tá tudo. Não, faz tempo, viu? Uma Cláudia Orrana. Dá até pra fazer um barulhinho da quadra de futsal. Tranquilamente. Então não dá mais hoje em dia comer uma espiga de milho numa festa junina, vai chupar uma buça, não dá pra paletar ali enquanto chupa a buça. Ou não dá pra dar desculpa que você tava na festa junina comendo milho, já que você tava chupando a buça. Na hora que alguém vê um pelo ali. Ah, não, é milho. Ah, tá, mas aí tem que ser ruiva. Aí você Irlando fala, descendente. Irlando, por favor, desculpa. Não seja... Desculpa. Não seja, como fala... Irlandofóbico. É boa. É. Sim. Então, a moda aí... Tá isso. Não, isso a mãe tá Globo. A minha mãe eu não vejo, você sabe, né? Você sabe que eu não vejo a oxigênio da minha mãe. Não sei se ela depila. Porque ela não mostra, porque tem uma barriga saliente e cobre. Não, e porque a minha meu cérebro apaga também. Não, porra, tô falando. Ela tá gostou. Tá bem. Ah, mas agora acabei de fazer encaixes aqui na minha mente. Não, encaixes na minha mente. Se tivesse um cara baixinho, gordo, ruivo e que fizesse... Se tivesse um cara baixinho, gordo, que fizesse pegadinhas e que fosse ruivo, seria o Ivo Irlanda? Ou o ruivo Irlanda? Não, ruivo porque daí não pode ser, não que pode. É Irlanda descendente. Ah, entendi. Mas por isso que você trouxe esse... Tintura de cabelo pro Ganso? É. Grecinho. Mas diga uma coisa, então, você levou em que restaurante? Tem alguns restaurantes. Porque daí eu mandei lá pro pessoal me indicar lugares. Ah, você é desses. Eu fui nas indicações. Fez enquetes. Espero que tenham mandado os mais caros. O pior é que... Eu... Não, mandou um caro lá, mas... Falei, bom, tá tudo dividido. Uma vez na vida, né? Vai. Que é o... Não lembro o nome do lugar lá, mas é caro. Ah, nem patrocina a gente. O único que patrocina aqui é o licor em Terras Fortes. Licor daqui, que é. Agora daqui, é daqui, né? Agora é daqui. É daqui. Um licor saber, daqui. É um licor daqui. Sempre tem o sabor daqui. O Careca do Amor vai falar que é de lá, mas tá, olha o rótulo. Não, é. Daqui. Olha o rótulo, porra. Mas e aí? Então, vamos comer olhar. O quê? O que, que você pediu? Massas, pizzas, aqueles, cardinhas. Aqueles macarrão ao vivo que o pessoal fala. Ao vivo? É, porque o cara produz o macarrão na sua frente. Faz a... Você escolhe os recheios, ele vai fazer. Palmito. Ai, quero mussarela. Quero essa daí. Tem na sobremesa. Quero teta de nega. Inclusive, não de talvez a palavra mais complexa da nossa língua, ninguém fale isso, é mussarela. Por quê? Pode ser mussarela. Não, é porque ninguém sabe o jeito certo de escrever mussarela. É verdade. Ninguém sabe qual a maneira correta de escrever mussarela. Você pode apresentar cinco maneiras e todas corretas. Eu já vi com cedilha também. Eu tenho, não, então. Com cedilha no sá. Não no mu, né? No mu é sempre ele. Sim. Mas qual jeito que hoje, se você tivesse que escrever mussarela, você escreveria? Redação do Enem. Mussarela. Já vi que você é conservador. Conservador. Nos... conservador. É, eu acho que a minha seria a mesma. É. Né? Eu já vi mussarela. Ah, não. Com O e cedilha, cara. Nossa, eu acho que eu nem entenderia de cara o que é. Não, eu demorei pra ver. Não, mas mussarela... É uma ferramenta? Ah. Ah, não, aqui. Mas já vi com dois Zs pra falar mussarela. Dois Zs. Mozzarella, você já viu? Mussarela. Fica... Mas com U ou com O? Com U. Com U. Mussarela. Eu já vi também mussarela, mas daí não tem nada a ver com o queijo. Saudade da Marcela. Marcela Queijinha. E daí, então, teve macarrões ao vivo. Macarrões, pizza, rodízio de pizza. Feijãozinho com arroz. Ah, com arroz? Sim, arroz. Arroz que serve, né? Ela senta na mesa e fica trocando ideia. Tem um arroz dela lá que ela tem que servir. Mas legal. Sim. Demos rolês. Foi legal. Foi na feira de artesanato pra ver essa aqui. Lugar, lá. O avião caiu e o queijo teve que fazer um... O queijo tava lá. Uma tensagem. Sua mãe pegou alguma gostosa lá? Minha mãe pegou umas três gostosas e não sabe dividir, né? Velha. São as irmãs dos homens. Três, não. Eu era uma delas, não. Meu Deus. Por quê? Mas então você passou 0-0. Passei 0-0. Que dó de mim, cara. Nada. Que dó de mim, é isso que eu falo. Em Curitiba você não joga bem, né? Vamos dizer assim. Já joguei. Não sei. Não já joguei. Bem. Não, que já jogou sim, tomou goleada. Ah, exato. Porque jogar bem quer dizer que o seu desempenho foi bem. É. Mas aí o jogo marcou gol legal. E saiu vitorioso. Mas aí é difícil a gente apontar um lugar que eu joguei bem. Já joguei. Já jogou, tá jogando. Eu sou humilde, cara. Pelo amor de Deus. Quando você baseia assim, não, joguei bem. A outra pessoa mandou muito bem. Não, aí não é você jogar bem. Ah, sim. Eu não estava no, eu estava num jogo bom, mas não que eu joguei bem. Exatamente. É. Sim, gostei. É igual você tá no banco de reserva do time do Barcelona. Você acha mas que nunca não... joga. Vai, nunca joga. Que é o melhor... A melhor coisa que você quiser. É igual o Ronaldo Fenômeno, antes de ser fenômeno, na Copa de 94. É. Ele só ficou no banco. É. É isso. Reserva do Romário. É tipo você. Só que no seu caso, é o Ronaldo Fenômeno da Copa de 94, que. Que nunca foi fenômeno. Que invadiu um carro terrorista, atropelou ele, deixou ele em coma e ele nunca jogou nada depois. Mas ainda assim, estava na Copa do Mundo. É tipo você falar que você jogou bem, mas era o goleiro reserva do time do Alejo. Sim. Mas estava no time do Alejo. Eu estava lá no FIFA. É FIFA, né? Não. É FIFA, né? Futebol Brasileiro 96. Ah. Mas então é isso, Leslie. Valeu a pena, Você cantaria isso no final da viagem? Veio cantando isso no avião. Valeu a pena. Valeu a pena. Não, eu perdi essa. Podia ter feito isso. Então não valeu a pena, não. É isso. Não, valeu, mas é que eu não cantei. Agora não sei se isso diminui o valor da viagem. Lógico que diminuiu. Ah, é? Mas tem uma coisa que aumentou o valor. Como que as pessoas vão saber se valeu a pena? Até porque cantando, quando você canta no avião, eles vão... taxa do valeu a pena. Aí aumenta o preço da passagem. Ah, pra falar que valeu a pena. É. Ah, não. Então eu tive a passagem normal. Então não valeu a pena. Mas na ida, como era o aniversário da minha mãe, a tripulação cantou parabéns pra ela. A tripulação é quem? Elas, as moças e moços aéreos. E... Você não cantou. Você ficou ali. Comandante? Era pra mim? Eu não sou da tripulação. É só tripulação que canta. Mas o comandante... Os caras num coral afinal. Só os aeromoços e aeromoças. Ah. Os caras... Você foi tentar, mas os caras... Pá! Não, cala a boca, velho. Você não ensaiou. Cala a boca, ventania. Começou com um tom abaixo aí. É. caras... Cara, não tinha, não tava no ensaio. Os caras têm um baita coral, coreografia do Parabéns. É aquele flash mob, né? Todos os passageiros... E os homens estão na palminha errado, né? Eu só já paro. Ah, estragou. Vai, vamos decolar. Ah, mas... Tem que ter o Zé Buceta. Isso quem fala é a comissária, né? O Zé Buceta. Não, a sua mãe fala. Não se aguenta, né? O filha da puta. O pistolinha, né? Ei, Zé Buceta. Não se aguenta, né? Seu monte de bosta. Bora, fala assim com o tio. Ai, mas tem que ter um ronque fuso. Quando a decide fazer alguma coisa, faz errado. É arrombado em terra, é arrombado em ar. Não tem como. Né? É, a pistolinha tá meio bocuda. Mas diga aí, tem comentários aí? Eu nem sei do que estamos falando aqui, mano. Ganso tá com uma skin de marginal decadente. Decadente? Decadente. Então... Um marginal em recuperação. Sim. Ah, porque ele como marginal tá decadente. Ele tá, é, exato. Então ele é um bom é homem agora. Mas posso sentido. Virar um rapper, posso virar sei lá. Você tá fazendo essas apresentações de rap aqui na frente da sua casa? Não, aqui na frente, né? É na esquina. É do lado. É, né? Sim. A 20 metros da sua casa. Exato, sim. Desculpa aí, ter errado a metragem. É. E como rapper, já tô sendo perseguido pela polícia, né? Mas você mesmo liga pra poder... Não, os vizinhos, pra né? Poder... Porque parece que 2 da manhã... Os não idosos... é a hora do rap? Não, é a hora, mas não pros idosos. Que ah, sim. Mas pro pessoal que tá aqui no narguilha, aqui na frente, eles não, gostam. Não, eu espero eles irem embora, assim, né? Ah, não é meu plateia. Público. Não, não é meu público. E também, às vezes, você não gosta... tem artista que não gosta de plateia. É, sim, tem isso. Né? Então, você Lulu fazer... Santos, por exemplo. É, de moto. O Lulu Santos. E depois de alguns acontecimentos, o Padre Marcelo Rossi. É. E oh, aí você me derruba. E a tripulação, do seu avião. Não, pararam de fazer. Tinha uma outra velha que tava fazendo aniversário lá e nem fizeram. Não, vai tomar no cu, velho. Ah, aquele otário lá vai cantar junto. Não, ele vai dar um showzinho dele aí. Não é ele que quer, né? Que eu sozinho, né? Aí todo ela mundo, parece que todo mundo gostou. De fone. Parabéns! Mas tá bom. Ah, excelente. Tem comentários interessantes aí fora esse? Aniversário do Thiago Barbosa hoje. Parabéns, Thiago. Vamos parabéns, mandar um flash mob pra ele. É, daí na hora que eu cantar... Ah, deixa eu ver aqui. Largo da Ordem. Fui no Largo da Ordem, que é o da feira lá que tem. Sim, mas sim. É largo mesmo? É largo. Uma rua larga. Rua larga? Uma rua larga. É, que bom. Larga feito a veia pulsante da pemba do Kid Bengala. Bom que faça 2 carros de uma vez. Não, e uma bicicleta. Ah, cabe. Tá cabe tranquilo. Cabe aquele ônibus articulado também. Ah, né? Já passa é, tranquilo. Aquele ônibus que fala com todo mundo. Ele é bem articulado. Ele fala da orientação sexual e que ele é articulado. É. Sou bem articulado. Essa ele foi galgar lá no fundo. É, foi buscar, cavou e acabou. Peneirou. Ó, gente, é ouro, hein? É ouro. E era só lama. É, acabou com o nosso flash mob. Assim que ele faz, é assim que ele acha. Ah, aqui, ó. Quem ainda acredita nessas mentiras do Zop? Que mentira que você contou não, aqui? Peraí, Diego, que mentira que eu contei? Que ponto pode ser mentira isso que você contou? Porque normalmente alguém que conta mentira é pra se exaltar. É, pra se exaltar ou pra fugir de uma punição. Eu parece que eu me coloco na merda. É verdade. Então você é um mentiroso maníaco. Um mentiroso em decadência. Oh, mas eu vi que teve doações aí, o senhor não... Eu tô lendo essas doações. Ah, você tá lendo? E teve uma do Garoto Vaca aqui. Opa! Cadê? Ah, sim. Aliás, Garoto Vaca, estamos com saudades, né? É, não, ele tem que vir pro terceiro turno, e mais coisa. É. Pode vir aí gravar semana que vem, exato, se quiser. Mas a semana que vem é Dia dos Namorados, será que ele não vai querer transar? Então, mas a gente até ia chamar ele... essa semana, só que a gente não chamou porque o Zop falou que tinha convidado. É verdade. Ah, desculpa aí, garoto. Deixa comigo. Desculpa aí. Convida qualquer um, não. Que vou chamar uma gostosa, ele falou assim. Sim. E daí parece que ninguém de Curitiba quis vir pra cá. Uma gostosa que eu comi. Em Curitiba. Ah, entendi. Entendi. Essa foi boa. Olha lá, você escolhe o macarrão e o chefe... E o chefe mata ele? Pera. Mata ele na sua frente para cozinhar. É isso. Isso aí é complexo. É o macarrão que é o amigo do goleiro Bruno. É, então, pode ser isso, o macarrão. Olha, um amigo sósia, do sósia do, dele, né? Pode ser o macarrão do Disney Crush. Ah, tinha o macarrão também. Tinha lá o macarrão. É verdade, pode ser. Então pode ser um amigo de infância do garoto vaca que se chama Macarrão e não sabia. E que foi junto com ele e não sabia o que morreu era uma regra. Num macarrão ao vivo. Ele achou que era uma regra do restaurante. Exato. Né? Pode ser também o melhor amigo do goleiro Bruno. Sim. Pode ser o segundo melhor amigo do goleiro Bruno, que ele chamava todos de macarrão ali. Sim, o cachorro também era macarrão. Exato. Sim. Entendeu? Então... São várias camadas desse texto, tem subtexto, tem subsubtexto aí que não... torna muito complexo esse comentário aí. Subtext, por favor, que a gente tem que falar às vezes em inglês. Aqui. Ah, é, para abordar todos. É verdade. Mais alguma coisa que vale a pena ser lida aí? Senão a gente vai pro nosso episódio. Vamos tá? Pro episódio, aí eu vou lendo aqui depois. Cansei de falar da puta da sua mãe aqui. Vamos parar um pouco de falar da velha. Sim. Opa, música. Não podemos esquecer de falar que você pode doar aí pro Chorumi aí pelo chat, pelo chorumi.com.br padrinho ou pelo Pix que vamos ler ao vivo aqui se eu quiser. Pix@chorumi.com.br pix@chorumi.com.br Você faz suas doações e mantém a gente aqui olhando um pra cara do outro, assim, naquela tensão sexual. Será que a gente deveria se masturbar? Ou não? De novo? A gente sempre pensa. Masturbar um ao outro, puxar o narizinho, lamber o céu da boca. Será que deveria fazer isso? A gente pensa. Puxar pelo nariz. Filha da puta. Cabeça estranha. É que dá engole, né? Você tapa o nariz. O cara já engasga sem respirar, porque você pega de surpresa. Mas tá, mantém aí essas maneiras, essas nuances, igual aquele episódio favorito do Wesley Zop lá aquela série lá que o cara come o porco lá, como que chama? Ah, Black Mirror. Black Mirror. Você gosta maravilhoso. Daquela série, daquele episódio do metaverso que o cara entra no videogame pra transar com o outro. Sim, eu só comendo dele. Churrasco. Pra quê? O Zop tá nessa esperança aí do metaverso, mas pra conseguir transar. Com os amigos. Engraçado que ele só chama pra jogar em casa, né? Exato. No motel também. E ele não tem o metaverso. Não. A gente tem que treinar antes. Você tem o metaverso. Como que vai Que é o match no Zop. Muito bem, mas vamos para esse episódio de hoje. Gabriel Asmar, você com a sua voz, que já está ficando um pouco de idoso aí, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Depois dos 30. Depois dos 30! Wesley, ó, esse podcast começou em 2015. Eu já tinha mais que 30. Você já tinha quantos? Eu já tinha... Quanto-lhes? 34. Eu tinha quanto-lhes? 28. Então você estava antes dos 30. Estava antes. Sub-30. X pertence aos reais. Exato. Tal que X era menor que 30. Maior que zero. É maior que zero. Sim, sim. E é. Você, Gabriel Osmar, quanto tinha em 2015? Por volta de 25, 26. Por volta. Ah, around. Around. Around. Around. Around. Ô, Zop, coloca um em terras fortes pra nós aí. Ah, o em terra fundo aqui? É, pra ver se dá. Tô com um pigarro aqui. Sabe, pra ver se dá uma derretida. Porque depois dos 30, o catarro parece que vira plástico dentro do seu corpo. Não sei se é regra, viu? Não sei se você já reparou nessa porra. Só dois dedinhos aí. Tá bom. Tá bom. Isso aqui é só pra dar uma. O catarro parece que vira um pedaço de plástico dentro do seu pé. Ele uma demora... bexiga. Exatamente. Eu tava pensando Nisso. Um finger. Rapaz, parece que agora pra você se livrar de uma gripezinha, de qualquer coisa, parece que é duas, três semanas pra você sarar. O negócio é... Caralho. Você já tentou procurar um médico de tuberculose? Eu já procurei, mas não tem nada mais, Wesley. Já te falei. Tem duas técnicas. Ou você procura um médico ou você come bacon. Exato. É isso. Mas não é bacon em si. É tudo que você come, o corpo tem obrigação de se recuperar. Exato. Por que eu vou entrar nessa máfia da medicina moderna? Deus que me livre, cara. E aí, então... Mas eu queria só que vocês tenham uma noção. Vocês falaram depois dos 30? Depois dos 30 é esse catarro duro. Esse catarro, você cospe, parece que é aquele chiclete que ficou preso na laringe. Assenta azulejo. É, exato. Parece uma espuma expansiva de péssima qualidade o negócio. Porque não expande. Exato. E não assenta o azulejo. Cai. O azulejo cai. É. Dá 3, 4 meses ali, cai. O que na espuma expansiva não acontece. Exato. Hã? Eu quero que vocês tenham ideia que vocês colocaram esse tema depois dos 30 e eu já tô há muito tempo nesse tema. Você já tá no quatro bolas? Já tô no quatro bolas. E é depois dos 30, não sei se matematicamente você se localizou. Não, me localizei. Mas eu quero dizer e que é diferente de zero. Mas o que é diferente também de 31, porque acabou de passar dos 30. De 33, talvez. Passou, acabou de passar. Então tá ainda entendendo o que é os 30. Sim. E eu tô depois dos 30 já tanto que eu nem tô mais nos 30. Exato, você já tá bem depois dos 30. Já tô bem depois dos 30. Eu quero só que vocês, pros ouvidos entenderem como que vai ser a nuance desse episódio aqui, além de picarros. Você já vai estar falando do seu pênis broche e da falta de apetite sexual, coisa que você não sentiu isso aí. Não, ainda não é isso que eu vou falar. Ah, não, tá. Não é isso que eu vou falar. Até porque é depois dos 30, não depois das brain shots. Que na casa dos 30, não é depois da vida. É. Vamos ver, vocês estão novos. Eu fui convidado essa semana para dois eventos. Um evento é Balada Louca, Nargas... Paeiro, essência de morango, maconha, isso. Mas agora é aquele cigarro eletrônico, vapes. Tem outro apelido aí, mas não lembro. Baladas loucas, isso, música eletrônica. Isso é uma coisa que eu percebi depois dos 30. Segura um pouco aí. Tá. Tarantino, segura um pouco. Não, eu vou segurar um pouco, porque eu quero que vocês... É uma enquete que eu vou fazer. Ah, tá. A enquete tem toda uma construção de cenário. Não, só pra fazer um comentário no seu comentário. Exato. Quando você virou... E que você nem sabe o que é, mas... Não sei. Mas você virou pro Zop e falou assim, Gwen e Tarantino. Quando você fala Tarantino, a gente já... Nós, depois dos 30, já vem na mente a música do Pulp Fiction. Quem tá antes dos 30 provavelmente não faz ideia que é Tarantino, né? Sabe? Os caras só tá preocupado em o Winks e essas porra, mas tudo bem. Peraí que o Luiz mandou um beijo pra nós. Luiz Kowalski? Exato. Beijo, Luiz Kowalski. Ah, você tinha composto, né? Sim. O jingle. Sim, pro Luiz. Pra quando ele manda beijos. Depois dos 30... Você percebe que você não guarda mais toda a informação. Quê? Ah, não. Na verdade, não precisa. Não, mas porque antes... Você escreve. Cara, antes... Aí você guarda ela e esquece. Não, antes dos 30, eu era uma máquina de guardar qualquer informação. Telefone. Nossa. Endereços. Pra você ter uma ideia, eu sei o telefone de vocês de cor. Entendeu? Você decorou antes dos 30. Exato. Qualquer agora, telefone depois dos 30. Tatuou na mente. Ah, é? Agora. Meu cérebro, ele não é... Meu cérebro, ele já olha e fala, ó... Sabe quando o celular tá falando, ó, não dá pra salvar esse meme, o HD tá cheio. E daí você apaga alguma coisa, daí salva o meme, apaga e vai colocar aquela outra coisa. Não entra também. Então, no automático, meu cérebro já falou, ó, isso aqui, ó, não cabe serve. Mais. Não, isso aí não é útil pra nós. É um tipo, é um quarto de lixo que ele vai falar, não cabe mais nada aqui. Mas dá pra tirar alguma coisa daqui? Dá, mas não quero isso aí também. Mas o que a gente vai tirar? É, não sei. Entendeu? E aí, por exemplo, igual o nome do cigarro eletrônico, vape. Que pouco, que me foda. Meus alunos que são uns drogadinhos, filha da puta, que vai na balada, né? Usar essas porra. Falaram que tem 27 nomes lá. Eu não lembro de nenhum. Tomar no cu, é cigarro USB, porra. Eu só lembro do vape porque é vaporeto pra mim. Eu fiz essa associação que foi aquela ligação que o Iba fez assim e grudou. E vaporeto? E o cérebro vai entender. A gente entende. E o cérebro, merda, esquecemos 10 casas desse mais de vidro por causa disso. Entendeu? É isso. Então, depois dos 30 começa a acontecer isso. Não cabe mais nada, seu cérebro vai selecionar. Não, e ele é seletivo, mas do que ele acha que é bom pra você. E o problema é que às vezes ele tá ali, ó, vendo qual é a informação que ele vai deletar pra pôr nova. Só que no meio do processo ele esquece que ele tá fazendo isso e ele não faz nada. Às vezes só deleta tudo e não põe nada novo. Porque, por exemplo, às vezes você tá na sua casa, você sai de um cômodo indo pra outro pra fazer alguma coisa. E quando você chega no cômodo, você fala, o que eu vim fazer aqui? Você não sabe. Exato. O que eu vim fazer aqui? E quando você volta dirigindo. E quando você volta pro cômodo de origem, você fala assim, mas... O que eu vim buscar aqui? Que eu voltei? O que eu tava fazendo antes de sair daqui? Não sabe. Você não sabe nem onde você tava sentado. Não dá. Se é que você estava sentado. Não dá, você não sabe. É que você supõe que tava, que você não ia estar de pé. É, e também porque quando você senta, a cadeira tá quente. Isso. Aí você começa a vir no Sherlock Holmes. Opa. Ele vai encostando o nariz no assento. A bochecha. Bochecha. Espera 20 minutos, ninguém me xingou, então quer dizer que não tava indo buscar nada pra ninguém. 20 minutos. Já xingaram, né? Já xingaram. Vou dormir. Vou tirar uma pestana. Então vou dormir. Acho que era isso que eu tava que fazer. Gostosinho esse quentinho. A mãe infartando no quarto. Vou dormir então. Pegou meu remédio. Gasgada com pigarro plástico. Que já há muito tempo tem. Só queria dizer uma coisa. Constatamos que o licor daqui é licor de ameixa. É, gostão de ameixa. É ameixa. É exatamente isso. E isso aí é até uma dica pro cara. Não fica misturando um monte de fruta se no final vai ter gosto de ameixa. Só ameixa. Só põe ameixa. Não adianta pôr as recessivas. A predominante vai predominar. Exato. Põe mais um pouco daqui, ó. Tá bom. Então é isso. Mas continue, Zop. Você estava falando, a gente fez todo esse comentário, esse mindset. Esse mindset. Por quê? Porque eu fui convidado para duas baladas. Dois eventos. Uma era balada louca. Balada louca. E a outra, balada calm. Não, a outra, rodízio de caldos. Porra. Foi isso. E qual vocês acham? Qual vocês acham que eu fui nessa caralha? Aqui, porra. Qual vocês acham que eu fui? Balada louca, vapes, jovens, maconheiros. Bucetas abertas, pingantes. Tinham prometido isso, mas nem sempre. Às vezes é só pra você ir. Depois dos 30, você percebe que nem toda promessa é verdade. Exato. E quando você promete pra mina lá, não, vai ser a noite inteira. Eu vou sua louca. Vou trepar hoje. Na tirada da cueca que raspa na cabeça do pau, você goza. Só de abrir a maçaneta da porta, eu já gozo. Jeans in my pants. Olha, por mim já deu. Nossa. Ai, isso é muito. Será gostoso. Que aqui é igual o shopping? Gostoso que eu gozei aqui na maçaneta. Será que é igual o shopping? Que se for em 15 minutos a gente sai sem pagar? É tão gostoso que eu gozei na maçaneta, é foda. Então, qual vocês acham que eu fui? Não, o caldo de cana. Não, o... que caldo de cana? O... É, caldo de sopas. De meu sopa. Cérebro não guarda as informações. Caldo é caldo de cana. Rodízio de caldo de cana. Ele mas... faz o que pode. Caldo de cana é um código para rodízio de estupros na cadeia? É, só se for, né? É. Mas o rodízio de caldos... Agora me situei. De sopas. Fala sopas que a gente vai saber melhor. Rodízio de sopa. Ele só tem vantagem. Só tem vantagem. Porque sopa não enche. Exato. Então você pode comer sopa. A noite inteira. A noite inteira, exatamente. Agora você vai poder transar a noite inteira na balada jovem? Não. Não. Já mostramos que não. já. A primeira golada que você der, você já não consegue dar uma. Não aguenta mais, bicho. Na verdade, nunca aguentou, né? É. Sempre prometeu. Mas você achava que sim. É, agora você sabe que não. Você tem essa é a diferença. Você não é mais iludido. Você não se auto-ilude mais. Então, foi. É, você começa a escolher suas batalhas, é isso? É isso. Depois outra, dos 30, é isso. E outra, me divertir no rodízio de caldo. Sim. Brinca com as pessoas. Resenha. É a resenha. A prosa. Troca ideia das receitas dos caldos. Exato. Ah, esse aqui deve ter ameixa. Porque você vai na balada, você vai na balada jovem, você escuta o quê? Putz, vocês não sabem como foi a primeira vez que eu dirigi. Que primeira vez que eu dirigi, filha da puta? Nem lembra, foi pra mim a rotina. Todo dia eu saio e dirijo. Seu cérebro já resetou isso aí. Eu dirijo uma média de 100 km por dia, filha da puta. Então, pra mim isso é rotina. Entendeu? É isso aí. Não tem nada novo, né? Nossa, peguei pista, cara, à noite. Você é doido, bicho. Deu ser ali, né? Já recebi boquete na pista à noite, fila da puta. E Deus o livre fazer isso de novo, porque agora eu não aguento. Medo. Era do policial. Era o jeito que eu tive pra escapar da multa. Mas você não quer contar, porque vai parecer vantagem. Então você fala, legal. É. Nossa, aventureiro você. E outra, porque você vira o velho das histórias. O exato. Velho mentiroso. E ainda série mentiroso. Exato. Agora, no caldo, todos são velhos mentirosos. É. Igual quando você vai conversar com o pescador. Quem foi todo mundo tá mentindo. Quem foi nesse caldo aí? Velhos. Não, eu quero nomes. Nomes? Foi um... Bom, a maioria vocês não vão conhecer. A Duda foi nesse caldo. Não era Rodízio dos Anjos. Não. É porque eu já falei... Obviamente não era, porque era rodízio de caldos. Não era rodízio com o pessoal dos Anjos. Você devia, já falei pra você, investir o seu pouquíssimo tempo de vida que lhe resta pra tentar pegar a Duda. O que você acha desse conselho, Gabriel? Ah, acho uma boa. Porque investir o pouco suspiro de vida que você tem pra pegar alguém é sempre um bom conselho. Ah, não. Sim. Não, entendi. Não, mas... Lá não dá mais. Não dá mais porque casou? Não dá mais. Por quê? É gostoso. Rompeu. Você tá na amizade ali, viu? Não, mas a gente se coloca na amizade, né? Você sabe que não existe o como fala? O friend zone. Masculino, né? Não, só não. O feminino. Você se coloca. É você que se coloca. E você se colocou. Não, na verdade eu... Prefiro o rodízio de caldos. Só no rodízio de caldos. É isso. Vou no rodízio de caldos. Ah, entendi. É isso. Entendi. Nada. Pra que você vai tentar pôr aquele sapato social se sempre que você quer, você tem a pantufa? Exato. Ah, entendi. É isso. Entendi. É isso. E você, Gabriel Osmar, o que trouxe para depois dos 30? Cara, não... Wesley Zob deixou claro que agora ele prefere os ambientes light. Calma. Ambientes que dá para sentar. Os ambientes que dá para sentar e para conversar. Velho, é igual funkeira, cara. Quer sentar. É isso. Esses dias também fui num rolê jovem, que era um... Ficou cansado? Que era um... Um tributo ao Michael Jackson? Um tributo ao Ramones. Ah, quase. E aí tinha lugar pra sentar. Porque agora é vintage, né? O Ramones é vintage. É vintage, é muito bom, né? O Ramones, só que muito alta a música, não dava pra conversar, fiquei incomodado, quis ir embora. E foi? Não, esperei acabar. ao mesmo tempo. Mas por quê? Pela preguiça de falar tchau pra todo mundo. É. Fui num show que não era tributo, era real, fala mansa, mas fala mansa aí. A fala é mansa. Dá pra você conversar. Outra, o som não é tão alto. Trocar uma ideia. É só aquele ralabucho, aquele... Mas era porra. Cover ou era... Não, fala mansa. Ou... Fala mansa foi em Nova Orleans. Aqui, na... Nas nossas cidades vizinhas aqui. E aí, então, é isso. Agora você prefere os eventos calm. Esteticamente aí que você se encaixa. Olha, e tem aqui, ó, o Thiago Moretti, que é um sábio. O sim. Thiago Moretti é sábio. Por que é um sábio? Porque ele parece Curirim. E também ele tá nas artes marciais. É. Exato. E pra fazer artes marciais, você aliás, tem que ler ó, quero da guerra. Quero só deixar uma coisa clara aqui. Falar pro Thiago Moretti agradecer o presente que eu não recebi ainda. É eu já recebi, mas ainda não li. Mas eu não li recebi. Porque eu não tenho ele em mãos. É. Então, agradecer aqui. Desculpa, porque... gostei. Mas um dia você vai receber. Agora, bem. Minha vida tá igual meu cérebro. Tá? Não dá pra encontrar nada. Né? Não, eu não estou te cobrando. Eu só estou não, falando tá que cobrando, eu não. Sim, tá cobrando. Ele não tá. Se ele falou que não tá, ele não tá. Ah, mas aí já contradiz o que ele tá falando. Então aqui. Vamos lá. Depois dos 30, você sabe quem tá mentindo. Ah. Beijos, meus lindos. É, eu não sei. Acho que depois dos 40, você começa a perder esse poder que ele tinha. Você vê que o Diego aí, que tinha falado que você tava mentindo, então não tá nos 30 ainda. Não, não tá. Porque ele fala que você mente. Não, ele falou a isso, ele só me acusou de mentiroso. Exato. Mentiroso em decadência. É. Mas e aí? Você vai falando só verdade. Gabriel Asbar, depois dos 30. Cara, After 30. É, uma coisa que eu percebi é assim, ó, depois dos 30, assim, vamos fazer antes. Uma escala de idade, assim. Escala até Richter. Os 18, cara, você pode não, tomar... Tiro na cara. Tiro na cara tiro que na não cara. Acontece nada. Pega, pela locomotiva. Você come um pote de Nutella bebendo refrigerante ao mesmo bebendo tempo. Bebendo babosa. E depois você dorme de cabeça pra baixo e não acontece nada. Nada. Você come um pônei de Nutella... É uma escultura. E um pônei. Exato. Come um pônei. Você tá comendo ali a escultura de pônei quando você tem. Você chega numa camada e você percebe que é um pônei real. Toca muito no pônei. Exato. Lambendo a nuca de Nutella. A energia da Nutella. Exato. Você pode dormir pelado, de frente com o ar-condicionado na tua cara. Não ventilador no peito. É. Depois de sair de uma sauna, normal, entendeu? Mas normal. Aqui até os 18. Passou dos 18, parece que você sobe um degrau. Aí é tipo assim, parece que agora, se eu tomar 30 litros de cerveja e comer torresmo, me dá uma indisposição. Uma caganeira. Me dá uma indisposição. Mas aquela cagada boa da manhã. Mas, sabe, mas ainda consigo tomar 30 litros. Mas sabe o que acontece? Tipo... Quando tá sendo um foguete da atmosfera, e daí ele tem que se livrar das camadas. É isso que acontece. É a primeira. Desacoplou a primeira ali. Aí até os 25 você vai levando. Beijo, não, e ainda você fala. Pra que 30 ali? Você bebe 25. É, tô de boa. É. Gente, hoje eu tô de boa, só um tonelzinho. Aí parece que depois dos 25. Você começa a sentir coisas que daí você fala, caramba, tô começando a ficar ruim. Parece que eu tô ficando ruim. Mas eu fico ruim mais rápido. Não, mas você fala, você questiona. Se projeta como, nossa, eu tô no fim da minha vida. Só que aí quando você faz os 30, você ultrapassa, ali ó chegou na fita, Agora, modo hard. Aí você, o quê? Parece que eu já tava morrendo. Só de cruzar a fita já dá um infarto. Só de levantar rápido pra já é difícil cruzar a fita, entendeu? É o bom que você aí não precisa sim. De droga, né? Depois dos 30, é só levantar rápido. Você já dá aquela só amarrar o terço. Essa foi da boa! O que você experimentou? Amarrei os dois filhos de uma vez! Sem pausa! Com a cabeça pra baixo! Foi duas sem eu pausa! Eu acho que eu não tava respirando porque pressionei os pulmões assim! Foi duas sem pausar! O quê? Duas medidas não? Duas amarradas de tênis, filha da puta! Eu estiquei muito pra pegar um negócio no alto, rapaz, me caiu a pressão! Ah, então. Pelo amor de Deus! Aí, cara, depois dos 30... O problema é que dos 18 aos 29. Dos 14 aos 29. Você não acha que... Você acha que o mundo é uma exceção. Você fala, não, nunca foi assim. Ah, sim. Nunca foi. O que, que eles estão falando? Nunca foi assim. É. Você fala assim, ah... Você não consegue mais pegar aquela bola pela esquerda? Você fala assim, ah, o tênis tá ruim. Você não sabe que... Você não quer falar que é você. Exato. Como é que você não quer? Você não sabe que você é você. Você não sabe, exato. Não sabe. Eu quando diria você cruza que... a faixa, daí já deixou de ser exceção. É. Agora estamos juntos. Agora é nós. Você já percebeu que o negócio fala agora. Agora não tá mais. Agora... Eu diria que assim, ó, até os 15 ali, eu tinha a doce ilusão que qualquer coisa que acontecesse na minha vida, o universo ou meu corpo ia se encarregar de resolver. Sim. Não existia nada que ia dar errado. Exato. Você ia ficar perfeito, entendeu? E no seu caso era bem provável. Você ainda é. Ainda é. A nossa depois, visão. A nossa parece visão. Que você começa a se dar conta que não, isso não é bem verdade. E depois você passa dos 30, você vê que você tem a real noção que você está apodrecendo. Não, e tem ela de lá baixo, né? É, apodrecendo. Você está apodrecendo, bicho. É. Igual o Fábio Nunes comentou aqui, ó. Depois dos 30, é só prazer, não dói mais. É isso. Você já sabe como... Você já se entende. Já está laciado. Já está laciado. Laciou. É isso. Então, amarrou o tênis, aquele tênis bom de usar. É. Mas já dá, ainda já dá aquela batedeira. De mas isso é uma coisa que temos que salientar aqui. Só. Salienta lá. Salienta lá. Aqui, ó. Fecha em mim aqui. Olhando. Corta pra 18. Corta pra 18 ali. Corta pra 30. Corta pra 30. Depois não, deixa eu só comentar aqui, que o pessoal acha, mas o pessoal acha que a gente só tem uma câmera. Não. Na verdade é que a gente só tem um USB, tem várias câmeras, mas a gente só consegue transmitir uma. Muitas câmeras aqui desligadas. Estamos olhando aqui, a minha câmera tem a do Zop, tem a do Ganso aqui. Olhando. E a gente tem 20 câmeras todas na mesma posição, mesmo quando a gente troca também. Também porque mesmo. Tem a mesma USB. mas continua. Depois dos 30, você começa a prezar pelo conforto. É isso, porra. Depois dos 30, agora, pô, você não quer mais aquele tênis bonito. Você quer o maciozinho. Você quer o tênis que você consegue ficar 12 horas em pé. De sim. Boa. Pode. Se caso precisar ficar em pé. Não. Pelo amor de Deus. Que é o seu maior medo. Passou de 30 minutos em pé, bicho. Você tem que estar prevenido, vai que eu preciso ficar em pé, se pô. Se precisar, Deus me não. Livre. Esses dias atrás, estava cuidando de todos os afazeres sozinho, porque Bia estava em quarentena. Oh, os afazeres domésticos? Sim, não. Só que era aquela rotina louca, né? Faz comida enquanto lava a louça enquanto bota a roupa pra lavar, você estende, sabe? Tudo junto. Faz miojo na privada, que tava se confundindo. Você sabe que o homem é monotarefa, né? É uma coisa de cada vez. Não, não, né? Mas não é consegue. É tudo nas costas de um só. Ah, sim. Mas você faz monotarefas ao mesmo tempo. Repartindo. Ah, então você parou aquela tarefa. E lógico. Vai outra. Por exemplo, você precisa ferver a água. Você deixa a água fervendo enquanto você faz uma outra. Só que daí você esqueça aquela água. Talvez. Pode ser. Faz parte. Mas daí é mono memória, não monotarefa. Porque monotarefa todo mundo é. Não é. Pode ser. Algumas mães não sei. Pode ser. É que você fala da sua que dá o cu e chupa ao mesmo tempo. Mas ela meio que faz da automática. É isso que a gente quer dizer. Ai, peraí, que eu limpo no fio. Isso é uma coisa depois dos 30 também. Só pode ser. Os buracos do corpo abrem tudo. Se unem. Os buracos do corpo, ó, soltam tudo. Ai, deixa aberto essa porra. Não tem mais válvula de retenção. Vai acabando os esfíncter, né? O cara ficou ali 30 anos, falou, ah, nunca veio nada aqui. Calma, deixa quieto essa merda. Eu não sirvo pra nada. Aí vai ver se servia muito. O cara abandonou o posto. Começa a vir aqueles ácidos do estômago pra boca. O cara tosse e sai uma bolinha de merda. Ué, pera. Como? Caramba, que excursão longa. tosse e peida junto. É, não, mas essa é clássica. Depois dos 30 é. Nossa. Mas, e você não sabe se você foi peidar ou tossir ou você foi tossir e peidou. Mas esses dias eu acordei cedo, bicho, mas é aquele belo peido. Aquela peidada da manhã. Aquele trompete. Não, aquele trompete que é... Né? Que sobe a nota. Não, esse é um trombone. É, trombone. Desculpa. É que eu passei nos 30, eu confundo os instrumentos. Não tem que guardar tudo também. Aí eu fui no banheiro, na hora que eu volto, a Bia já tinha levantado. Eu falei, mas por que você levantou cedo? Eu falei, mas você ligou o despertador aí. tô ficando berrante. Acordei com o lençol rasgando, não sabia o que que era. Mas enfim, estava na multitarefa ali. Muito bem. Monotarefa. Nas multimonotarefas. Isso, multimonotarefas. Isso. Chegou um momento que eu tive que pegar uma cadeira pra sentar, porque eu tava cansado de ficar em pé. Cara, eu já arrumei, eu já lavei louça sentada. Porque não, eu falei, pô, não dá, minha lombar não aguenta. Lavar 3 copos do prato, tá louco? De plástico ainda, que não vai travar. Tem que tirar aquele cebo. Lavar 3 vezes. De uma, com o lado ruim da bucha, tem que lavar ainda, pô. Ah, que é isso? Não, mas é isso. As coisas vão... O dia que eu tava levando a minha... Eu tinha acabado de estrear nos 30, ainda meus avós estavam vivos. E eu fui lá arrumar a cozinha da minha avó, porque a minha avó já tava caduca. Então, eu coloquei a cadeira pra arrumar a cozinha. Ela falou, nossa, não aguenta arrumar de pé. Minha avó! É. Porque ela... Que tava 17 horas areando uma panela. É. Quando ela não tinha nada pra fazer, ela ia carregar pedra. É, né? Entendeu? Então, é outra época, cara. Não, é outra época. Assim como a nossa geração é a última geração que... Que vale. Que presta. Não, que eu vou falar porque assim. Porque todos os velhos falam isso. Na minha geração... É, uma coisa que acontece depois dos... Mas você sabe do que eu tô falando. Essa geração que tá chegando aí é a geração do consumo. Sim. Ah, sim. Essa é a geração do consumo. Então, por exemplo, o cara tem que... Se alguém tá fumando o vape... O cara com 14 anos fumando vape, porque ele tem que consumir o vape, porque pra ele ser feliz ele tem que estar consumindo. Cara, só que esse filho da puta com 21 anos vai estar broxa, e daí ele vai estar consumindo remédio pra não ser broxa, e aí os cabelos vão cair. Enquanto a gente com 14 anos tava cogitando que queria comer, quer dizer, consumir alguma coisa... Entendeu? Os caras já estavam consumindo vape. Os caras com 30 anos vai estar infartando. Não, eu quero só deixar claro uma coisa aqui, que eu sou totalmente a favor de drogas, broxas. De drogas alucinógenas. Não, tudo desde bem. Que você pague por elas. Ah, sim. Então, acima de 25, uso liberado. Porque já paga os seus boletos e tal. Não ir lá vender coisa dos seus pais pra poder comprar droguinhas. Videocassete. Videocassete Turbo Drive. Era o melhor que tinha. Direto do Paraguai. Sim, ou talvez dois pisos, né? depende da sua sorte. É. Mas tem isso. Ah, então essa é a nossa geração aí ainda não é tão alucinada nos remédios e tudo. Cara, tem molecada aí de 18, 20 anos mesmo tomando Viagra. Os caras tomam Viagra pra dar 3 na noite. Não. Às vezes é... Não, igual o moleque falou pra mim lá. Ah, tomei pra ver como que é. Falei, você não sabe como é ficar com o pau duro, filho da puta? Quer dizer, com 18 anos... Não vai mudar, não vai mudar. Com 18 anos eu não sabia que ia ficar com o pau mole. É isso. Ele não vai criar dois bracinhos e fazer assim... Ele já lateja, ele já fica E aí? Mas é a geração do consumo, a geração da ostentação... Que os caras se sentiam obrigados a transar 3 vezes numa noite. Chama farmacogeração. No meu tempo, se a pessoa que queria transar 3 vezes numa noite, você dava uma surra nela. Não, mas e aí acabava com essa palhaçada. Tem mina que depois... Porque vamos dar a segunda? Não aguento, porra, era isso. Hoje não dá. Vamos dar uma na próxima segunda. Só de porra. Aí sim. Agora você vai se medicar pra atingir, estender esse patamar ostentativo. A mina mesmo não gosta. Não, ela talvez, fala, não, muita brocação. Talvez, quando tivesse sub ali, sub 18 e no solstício de inverno, que é o dia mais longo, a noite mais longa. 24 de junho do ano, aí talvez você desse 3 na noite. Ah, sim, não. Ah, porque ela é longa. Muito longa, você começa 4 horas da tarde e termina 10 horas da manhã do outro dia. Aí pode ser. Aí é possível. Aí sim. Não, mas tem mina aí que depois de 40 segundos, quer que você consegue dar terceira? Você tá louco? Não, não tem nem as duas primeiras, você tá louco? Não tem como, irmão. É, só como. Diego Bolinha, rapaz. E aí, então, o cara se vê. Por quê? Porque nas músicas, toda música tá falando que o cara... Eu tá, dou 3 da noite. Tá trepando pra cara, todo mundo... É, o cara é mentiroso da dele. Porra. E aí, como você se sente, Wesley Zobbs, se você fosse jovem? Mas você... aí eu levanto uma questão. Eu levanto uma questão também. Os caras que ficam falando assim, né, nada. Até da música. Ah, dou 3, dou 4, assim. Mas deu uma bem feita. Não, claro que não. Quando você tá com 18 anos, você quer fazer... Se é aquela meia boca, né? Que é tipo um espirro de pau. Não. Aí você dá 3 mesmo. Não, o negócio é o quê? Eu não dou nenhuma desse. Depois dos 30... Vou falar a verdade. Depois dos 30... Não vou mentir, não. Vou mentir, não. Depois dos 30 é uma bem dada. É, mas tem que ser bem dada. Uma também, bem dada. Né? Uma bem dada. Uma bem dada pra você ainda. Não estamos nem falando da parceira. Viu? Cada um cuida do seu. Se eu gozei em 30 segundos, o problema é seu que você não gozou. Fila da puta. Eu não tenho obrigação de cuidar dos seus trabalhos, não. Dá seus bulos. É, filha da não puta. Não precisa ser em mim, não, cara. E vamos falar outra coisa também, né? Bom, o Zop já meio que falou aí a questão do da pantufa, né? Mas tipo assim... Ele falou. Eu sei que você não guardou, mas... Eu nem sei o que é pantufa. Não, por que que você não veste o sapato social? Ah, sim. Tá pantufa. Foi o que eu falei, foi o que eu falei. É aquela mentalidade. Não, mas eu... foi o Gabriel que falou, ele tá tão... Não, mas foi no meu assunto. Foi no assunto dele. Ah, sim. Mas ele fala que os outros falaram o que ele falou. É velho, é velho. É velho, é isso, cara. Ah, você vai ficar com essas tetas de fora mesmo? Mas sabe por quê? Mas sabe por quê? Porque depois que você passa dos 30, você chega... Você chega a... Você deve ter pensado o seguinte: nossa, esse negócio da pantufa foi uma merda. Acho que foi o Zop. Acho que foi o Zop que falou. Não, mas falando a verdade. É preconceituoso. É preconceituoso. Falando a verdade, depois que você só passa dos 30... Com certeza. Mas depois que você passa dos 30, você começa a não ligar mais em... Ah, porra, eu não recebi o devido crédito? Que porra de crédito? Tomar no cu o crédito. Ah, que se foda o crédito. Quem que falou? Quem que fez essa merda? Eu não sei, tá feito. Eu quero receber o devido débito. É. Depois dos 30 é esse que você quer. Só o devido débito. Essa é a sua preocupação. É igual o cara que falou, ó. O Alessandro. Alessandro Multiversos. Vários Alessandros. Vários Alessandros. E todos Alessandros. Alessandro de Schrödinger. Alessandro. Inclusive de Schrödinger. É. Qualquer Alessandro. É, depois dos 30, sábado bom é sábado de sol. Porque seca a roupa fácil. É verdade. É isso, é verdade. É isso. Ó, tem uma doação aqui do Adolfo Carvalho. Pô, aliás, não tem nada a ver, mas se alguém tiver precisando comprar uma placa de vídeo, eu tô vendendo. Talvez vai estar nesse assunto aqui, ó. Pra atingir o devido débito. Exato. Tá barato, mas ninguém quer... Não, na verdade, não é que ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar pagando dinheiro. É, pagando o que vale. Não, já me ofereceram bicicleta, Play 4. Ah, aí eu não quero. Bicicleta? Você tá maluco, cara? O cara tem mais de 30 anos, filha da puta. Bicicleta, se um dia eu me acidentar, é morte. Não tem. E americano andar de bicicleta é perigosíssimo. Tá louco. É, aqui, ó. Fala, Zop. Estou esperando o orçamento da troca do teclado do meu Note. Sou de Piracicaba e te mandei... e te mandei mensagem no Insta, mas faz um ano. Mas tá em dia. Mas peraí, tô cotando, irmão. É, tá em... Você quer que eu fale a primeira? Tá em tempo, tá em tempo. Tá em tempo. Tá em tempo. Tô esperando voltar a produzir os Pense Bem. Não, como você acha que eu vou trocar? O orçamento de teclado, todo mundo sabe que tem um prazo de 3 anos. Exato. Então... Olha lá, qual é a placa de vídeo, Maurício Braga perguntou? Uma GTX 970 Strix Asus. 4 GB? Overclock de fábrica, 4 GB, 256 bits. Funciona em qualquer computador? Eu não tenho... Notebook, talvez não. Eu não sei como funciona. Não, 256 bits é muito melhor do que 128 bits. É. Porque pensa... Bom, não. Mesmo sendo 4 GB. Não, mas eu nem questionei isso. Porque pensa numa bitola de um cano, Ninguém fina, tá questionando fina, bitolas e canos. Que é 128. Ninguém tá larga, ninguém tá querendo saber desse assunto. E daí ele passa não, rápido. Não, ninguém então passa mais, passa mais. Significa que 256 bits não esquenta tanto. É isso. É. Ninguém perguntou sobre isso. Ninguém perguntou aqui. É. Mas por isso, perguntou, isso, filha da puta. É. Passou dos 30, a gente fala do que ninguém pergunta. Perguntou qual que era a diferença para 128 bits, ô filha da puta. Tá, mas então você respondeu errado, dizer... você fugiu do tema. A diferença para 128... É o dobro. Não, né? É 128 bits se de for, diferença. Se for... A diferença é uma... É verdade, eu podia ter falado isso. É menos, óbvio. Fala se eu tô errado. Se é uma tiver... conta de menos quando faz diferença. Quer dizer que o cara transfere menos dados, só que mais rápido, é isso? Exato. É. Exato. Exato. É isso. Então, se você tiver uma de 8 gigas, porém de 128, quem ganha nessa corrida? Agora vai esquentar bem a de 128. Vai esquentar bem. Então... Mas a de 8 gigas ganha. De 8 gigas ela ganha. Tem mais capacidade, mas ela é mais lenta. Você tem que comparar abacaxi com abacaxi. Não, mas eu quero uma corrida. Ah, numa então, corrida? Talvez transferência duas, de dados. Talvez não, as, não, duas, a de 8 giga ganha. Empatem. Não, a de 8 giga ganha. Só que vai estar quente para um caralho. E também ela vai estar mais cara. Porque às vezes você vai procurar... você vai procurar então nossa. Já perdeu. Enquanto a de 128 bits vai e volta, a de 256 tá, já só, foi com foi tudo. Uma vez só, foi só que ela levou o mesmo tanto. Levou o mesmo tanto da ida e volta e ida da 128. É o... A de 8 GB, 128, é um pedreiro novo que carrega 4 tijolos. Viola pequena. Carregou 4 tijolos, voltou e pegou mais 4. E a de 256 rapidão. É um pedreiro velho, mas ele carregou 8 tijolos de uma vez. E musculoso. Então ele é lento, mas ele carrega o mesmo tanto. Sabe aquele pedreiro gostoso, aquele que você passa toda hora na obra pra mexer com ele? Juscelino. Juscelino. É que são dois pedreiros. É que são duas obras. Djalma Juscelino. É o filho dele. Sim. Dos dois. Adotado. Não sei. Ou o Djalma é trans. Eu sempre fiquei nessa dúvida. Por causa das tetas, você fala, né? Sim, eu já pensei nisso. É, minhas tetas que conhecem trans. É verdade. Mas ela vê o trans, ela fica... Ela começa a se tremer, assim. Né? Mas ainda bem que ele herdou o cofre do pai, né? Porque... Minhas tetas se conhecem de trans. Não era disso que você tava falando? Não, é também disso. Também disso. Mas onde estávamos? Não, peraí, você tá querendo quanto na placa? Tá perguntando aqui. 900 conto. 900 conto? É porque o cara ofereceu uma bicicleta e esses dias eu fui pesquisar o preço de uma bicicleta. Por quê? Eu tava com curiosidade. E uma bicicleta custa 900 conto? Não, 900 é barata. É! Com certeza. Você vai buscar a bike do Gabriel, aquela que dobra no meio lá, é dois mil reais. É, que coisa louca uma bike. Quem dera eu ainda tivesse ela. Porque eu comprei por 600. Eu comprei por 600, podia vender por 2.000. Mas comprou por 600 numa época. 600 não. Era 2.000. É. 2014. Exato, pô. 600 era 2014. Pera. Acho que eu mudou um pouco minha conta aqui. Mas tá. Pera aí, ele. Não, vai... vamos voltar. Vamos. Você banca o frete? Depende de quanto for, né? Depende de quanto for. Qual que é o solo gradouro, Max Henrique? É. Mas vamos. Se for lá em Manaus, acho que eu não vou conseguir bancar. É porque mais fácil levar. Eu vou sair no prejuízo. Vamos recapitular. Se for na região, aqui, na Grande Metropolitana Americana, de Campinas, talvez até leve. Por na exemplo. Grande Americana, ele leva. Ó, vamos ver. Por que a gente caiu nesse assunto? Porque você tava querendo vender uma placa, sim. Você tava querendo vender uma placa. E daí? Não, a gente tá falando que a gente é velho, cara. É isso. Não, é isso. Não é que a gente é velho. Não, é que na verdade o Zop falou que se você... Pantufa. Não, o Zop tinha falado ele, do de pantufa. Ele fala esses assuntos merda. Ele tem uma foto minha com o balão. Pantufas. O Zop tava falando de pantufa. Não, mas ele tava falando de pessoas que, pra consumir coisas ilícitas, vendem coisas dos outros. E eu disse que ia vender placas de vinho. É verdade. A diferença de ter 31. Mas por quê? Porque ele tem 31. Exato. Você tá com quanto? Eu tô com 33, quase 34. Mas graças a Deus... 33, você não sabe se vai chegar a 34. É, por isso eu falo quase. Graças a Deus, eu sou uma pessoa de pouca saúde, mas muita memória. Ah, então... que bom. Se for nessa compensação, você tem muita memória. Talvez. Talvez eu seja 8 GB e 256 GB. Que memória. De memória. Talvez. Mas trava em qualquer jogo. É. Pac-Man. Passou de 50 graus. O problema é o joystick. É. Aí que tá. Memória. A tela, o visor é ruim, mas a memória... A memória? Não, 32 GB. 32 GB de memória. Então, o... E aí, vendeu? O Gabriel vendeu a placa? Fiquei na dúvida. Tá brigando entre eles. Tão brigando entre eles. Depois o cara pode me chamar aí, sei lá onde. No Instagram. Você acompanha o Instagram? O seu Instagram, sim. Sim, o meu, sim. Você acompanha? Não, o dele, né? De quem que ia acompanhar, não sei, caralho? Não, seu... Da Rutinha, que vende bolo? Do Chorume. É, porque foi a pergunta mais imbecil que você fez nos últimos 7 anos. Você acompanha seu Instagram? Porque tem hora que ele demora pra responder. É porque você manda muita coisa no Instagram. Não, mas, ó, vamos não dá pra responder verdade. Tudo pode que você manda. Pode ser. Eu, falar por exemplo, verdade. Espero acumular 20 vídeos que você mandou pra responder em bloco. Mas eu sei que você nunca responde. Aí tudo bem. É verdade. Mas é assim, ó, vamos falar a verdade. Tem uma mas galera... eu vejo tudo. Tudo bem. Tem uma galera que adiciona a gente no Instagram, mas assim, não tem nenhum amigo ali em comum. E também é o perfil fechado, você não consegue ver quem segue. Ah, pior como tipo, que eu vou não, saber não, se eu tá aceito numa... ou não aceito essa pessoa? Isso daí é bom falar. Tá numa porra tipo, do bagulho. Pra mim é a Polícia Federal querendo prender a gente. Tá numa... Aqui não, Abi! Pode ser ouvinte do Chorume? Aqui não, Abi, porra! Uma gostosinha ali, ó. E o pior... Um biquininho só tampa os mamilos. Você não sabe ali. É a menina de Schrödinger. É. E o pior tipo de gostosa. Porque não é a que tem 22 anos. É a que tem 22 years. Porque de 22 anos a gente consegue conversar e dar conta. É. De 22 years eu não consigo. Não. Aqui não, Abim. Pensa que eu não sei. Pensa que eu não sei, porra. Não, mas então chama em Gaspar, Gaspar no Instagram. Porque tem gente que adiciona lá e depois, tipo, sei lá, demora um mês pra aparecer que tem em comum, tipo, Zop. Gaspar, como você tá lá? Gaspar. Acho que é Gaspar, sem ponto. Sem ponto. Gaspar. Gaspar. Gaspar. Isso. Aí fala assim, nossa, mas você demorou pra me aceitar. Como que eu vou porque saber quem é você? Eu não sei quem é você. Posso ver foto, eu não sei quem é amigo, eu não sei quem segue. É, deixa tudo muito privado. É muito difícil. Uma coisa que eu tenho que criticar o Instagram aqui é que aqui, ó. Jaime Instagram, pro Jaime Instagram aí, dono do Instagram. Marquinho. Às vezes a pessoa coloca uma foto do Instagram, foto de perfil, uma puta foto deliciosa. Acontece muito. Aquela que você tem vontade de lamber a tela do celular. Às vezes lambe. Tipo o Jardel. O Jardel, ele lambe o celular ou ele tem uma foto gostosa? Os dois. Ele merece a lambida. Só que no Instagram você não consegue aumentar a foto de perfil da pessoa. Você não consegue nem abrir a foto. Então às vezes tá aquela delícia, você querendo ver o que tá acontecendo. E o Instagram não deixa. Tem um truque que é você printar e daí você... Mas daí não, a qualidade não vai ser. Vai tapar o da zona. Não, aí não. Eu quero a facilidade que as redes sociais me prometem, que a tecnologia... Você acha que a tecnologia tá avançando tudo pra eu ter que printar e dar zoom tem e ver uma teta pixelada? Tem como você printar a foto e ter um espelho lá no outro cômodo que você dá muito zoom e você consegue porra. Depende da qualidade da foto. Se fosse em 1996, eu aceitaria esse tipo de humilhação. Mas é que eu sou velho. A minha diferença não, vai não, porra. Esse tipo de humilhação é boa, né? Eu quero que ali, ó, as coisas estejam a uma dedada de mim, entendeu? Exato. É isso que eu quero. Então, a mesma facilidade de pular propaganda é o que eu quero pra acessar foto, que é pra... Mas eu quero também que fique a crítica à pessoa. Colocou essa foto delícia na capa? Põe a porra de um perfil aberto. Não, põe ali também no seu feed. Põe no feed. Você tem opção até de pôr no feed. Então põe no feed. Entendeu? Só pra gente ver. E aí? Uma foto secreta. E aí, o Zop tá com essa... Camisa de galo. Quero ver aí todas as espécies de galo. Tem da Angola. Exato. Mas você sabe que ele ganhou depois que ele adquiriu a crista dele. Né? Sim. Ah, sim, é verdade. E a Cris também. A Cris. Saudosa, Cris. Finada, Cris. Bom lembrar. Você não deveria ter feito uma roupa com a pele dela. Mas é o que eu tinha na hora. Puta ideia. Me esquecer daquilo. Saudosa, Cris. Mas ela já tava pra morrer também. Não, tá. Depois dos 25, né? Ninguém aguenta mais. Então, uma coisa, voltando ao tema aqui. Sim. Já tava dentro do tema. Mas é que o velho é tudo biscateiro de fazer as biscates, então é isso mesmo. Sabe o que ofende o jovem hoje? Ofende? Ofende. Mas qualquer coisa, né? Não usar pronome neutro. Isso é verdade. Não usar um pronome neutro. Qualquer coisa ofende o jovem. Exato, é. Mas ter uma fala hoje que ofende o jovem que é chamado de vagabundo. Ele não faz ideia do quão maravilhoso é ser vagabundo. Exato. Não faz ideia. Mas sabe o que depois dos 30 acontece, Wesley? Você acorda de manhã para dar aquela maravilhosa cagada. Cagada matinal, que chama. Aquela cagada. Você passa um tempão cagando agora, cara. É, porque você vai com o celular, né? Não. Porque não sai. Hoje eu cago a minha cagada matinal. É a prestação. Eu cago em 3 vezes. Caga, acorda. É, não. Depois vai no banheiro, se limpa, não. Caga. E o problema de cagar em prestação é que tem juro. Porque enquanto você tá cagando, tá produzindo. Então você acaba cagando mais. Caga com juros. Assim. Caga com juros, é bom. Então, eu acordo todo dia 4 da manhã. Pra cagar? Não. Eu acordo 4 da manhã. Todo dia você acorda 4. É, sem despertador, sem porra nenhuma. 4 da manhã eu acordo. Que hora você dorme? Só pra uma curiosidade. Eu durmo às 9 da noite, 10 da noite. Então eu acordo 4 da manhã. Tá. Daí, vou lá e dou uma cagada. Boa. Boa, cagada boa. Eu pensava que era. até pouco tempo era. Era, exato. Só que daí, vou fazendo minhas coisas, pá. Polichinelo. É, poesias, escreve. Só que eu peço pra nunca mais fazer chamada de vídeo quando você tá escrevendo poesia. Tá? Gostaria de não. Leio o Banquete de Platão, pá. Sim. De repente, 4h45, vontade de cagar de novo, pô. Mas aí você toma um café? Não. Porque café é pra não, velho. Estômago vazio. Ah, vontade de cagar de novo, cara. Nem vai cagar, então. Aí você vai lá e parece que eu não tinha cagado, cara. Daí você até pensa, será que eu não caguei? Não, às vezes eu penso. Será que eu não caguei? Daí você caga de novo. Dá 5h30 da manhã, eu tenho que cagar de novo, pô. Antes era só nas 4. Não, antes. Caramba! Podia correr uma maratona. Abriu o alçapão, né? Será que não é porque você antes já acordava 5h30? Já tava toda cagada acumulada? Não sei, mas o problema é que às vezes ele não. Agora ele não vai conseguir segurar até as 5h30 pra estar toda cagada. Entendeu? Porque ele tem que acordar às 4h. Aí pra cagar. Se ele acordar às 5h30, ele vai estar todo cagado. Mas aí tá completo. É. Então agora. Ah, é verdade. Você caga a prestação. Nossa, uma coisa que eu tenho raiva, cara. É quando você caga, se limpa. Toma um banho. Às vezes toma um banho. Não, mas caga esse limpo. Você lavando a mão dá vontade de mijar. Mas você não mija enquanto caga? Mas não deu vontade. Não deu vontade, cara. Não, o corpo não podia ter. É o mijo de Schrödinger. Podia avisar. O corpo não podia falar. Aproveitar. Vem aqui também. Estamos a 45 segundos de mijar. É. Não podia avisar. Essa ponta aberta. Quer que abra o sapão? Você veio buscar o lixo e leva o reciclado também. Tem líquido. Quer levar o líquido? Ou você foi lá, mijou. Daí você vai molhar a mão. Dá vontade de mijar de novo, porque você viu água. É, cara, ô foda. Vocês não chegaram nessa idade ainda. Tá com vontade de mijar enquanto mija. Cara, é estranhíssimo isso. Porque você tá mijando. E você fala, nossa, que vontade de mijar. Parece que você vai acabar na 10 minutos, você vai ter que voltar, entendeu? Então, é estranho. Então, o corpo já parece que as válvulas não funcionam tudo junto. Não, aquele administrador lá que falou, opa, estamos cagando, já vamos mijar aqui. Já libera todo o sapão. Às vezes ele sai pra tomar café. Já mija, já agora. Agora ele tá aqui, ó. Vamos cagar um pouco. Não, antes a gente era... volta. Vamos cagar um pouco. Depois a gente volta. Antes era aquela clássica telefonista aqui, né? Oh, cocô, acabou. Xixi. Agora é assim. Eu já pus aqui? É a telefonista com Alzheimer, né? É, e esses fios que estão desconectados? Tá faltando. Ah, vou colocar. Daí pigarro. Liga um fio no outro. Nariz sangrando. entope o ouvido. É um fio no outro. Vai com o acender o cigarro, né? Vai fazer força, entope o ouvido. Aí você entope o ouvido, sangra o nariz. Tosse, entope o ouvido. Tá tudo desregulado. Produz cera demais. Então é isso. Tá foda. Tudo desregulado, cara. Sobe a música aí pra gente, né, dar uma descansada que eu vou ali gravando também. Ó, o Ismael aqui falou, ó, desculpa a cara cortar, puta respirada. É que eu ia falar de uma doação do Flávio de Matos aqui, fez uma doação por Pix, nenhum comentário, mas uma bela doação aqui. R$900? Não. Então ainda não vou entregar a placa. Não. O Ismael Challenge mandou aqui, ó, antes o cara cagava só em banco de Ford Ka, dando aula, agora prestação. Cagada em qualquer Bahia. Lugar, pô. Qualquer lugar era lugar. Exato. Mas o mundo é assim, viu? Ismael. Que mais de comentários interessantes você tem aí, Wesley Zob? Muitas cotações sobre a placa. Mas como que tá? Você acha que vai sair dessa vez essa placa? Você acha que o pessoal tá brincando com os sentimentos de Gabriel Asbar? A placa é boa, mas trava quando abre paciência. Eu vou fazer uma pergunta que o pessoal não fez. É Dragonfly? Não é isso. A pergunta é: por que você está vendendo essa placa? Se ela é tão boa? Por quê? Foi na pegadinha. Marília Gabriela. Assim, ó, é boa mesmo? Marília por que tá vendendo então? Não é? Marília Gabriela. Se ela é um achado tão inusitado, por que você quer vender? Mas ela se é uma não proposta é um achado tão indecorosa, como diria João do Santo Cristo. É. Mas então, Gabriel Asmar, é pergunta capciosa aí. Gostei. Sim, e oportuno. Porque na minha aplicação. Eu precisava... Porque assim, ó, temos que entender que antes dos 30, a gente usa o computador pra jogar. Pra jogar, é pra verdade. Ver pornô. Pra muitas outras pornô coisas. Pornô em 4K. É. Vocês só que pornô depois pornô dos 30... Não, Deus do céu. Ficou meio desajeitado, né? Mas agora, depois dos 30, a gente tem que usar o computador pra trabalhar. É. Ah, tem isso. E daí eu precisava de... pra trabalho. Eu precisava de uma placa, tipo o pedreiro rápido, que só leva 4 tijolos, do que o pedreiro forte, que leva 8. Sim. Então eu troquei uma pela outra. Você que mexe com... Não precisa de tudo, né? Não precisa de tudo aquilo. É, exatamente. Você que mexe com aplicativos de projetos... E parece que hoje em dia os aplicativos estão meio burros. Ele prefere uma placa de 8 GB com 128 do que uma de 4 com 256. É porque tá tudo muito online, né? Não precisa, mano. E é por isso que eu tenho a minha querida radicalidade. E cada vez os aplicativos vêm mais robustos. E você sente a diferença, assim, de um ano pro outro? Muita. Assim. Tem. Muito. Tem mesmo. Não, é tipo assim, ó, rodava isso aqui liso, aí mudou a versão, porra, nem abre. Não, assim. Tô falando assim, mas o cara, assim... Melhorou o aplicativo. Ah, não. Mas na prática, assim, você vê uma diferença. Não. Que às vezes até piora. É, não. Porque às vezes você faz 10 anos que o atalho era Ctrl S. Daí o cara fala: não, vou mudar isso aqui. Isso aqui vai ser genial. Eu vou usar o atalho. Tem uns atalhos que é absurdo. Tipo, não, é Tab. Tab S. Mas se eu apertar o Tab, o Windows já vai usar o Tab. Não faz sentido. Mas enfim, não tem. Você não sente diferença assim. Palpável de utilização, mas de requisito sim. Ah, de requisito sim, com certeza. E às vezes nem tem, né? Não precisa. Mas é por isso. Se você falar assim, qual placa você gosta mais? Gosto da que eu tô vendendo. Mas infelizmente ela não me atende mais. Ah, gostei da propaganda. Não, mas é verdade, não, é uma puta é placa. Sim, não, é honesto. Bonita. Gabriel é tão honesto que ele é o único capaz de responder essa pergunta que eu vou fazer agora. Agora antes você quer falar alguma coisa? Não, porque aí vai ser um assunto que vai entrar, é polêmico, vai tomar 2 horas aí. Não, é que eu ia falar. Depois dos 30, você não quer mais esse joguinho de mentiras. Ah, isso você já fala direto, você bicho. Você não quer joguinho. Não quer, sem joguês, cara. Just Sports. É igual a Nike. Just Sports. No Games, porra, Just Sports. É isso, Just Sports. No Games. O Gabriel Asbar, ontem me perguntaram uma coisa e eu falei... Jujubas. Eu falei, não vou responder isso porque cai numa gama de conhecimentos que talvez seria desonesto da minha parte responder. Dá um veredito. Mas hoje, no mundo prático, moderno e contemporâneo no que vivemos, qual é a diferença de um engenheiro civil para um arquiteto, sabendo que você é arquiteto, Gabriel? Eu penso que o arquiteto também tem um quê artístico dentro da paisagem. Mas não pode ser só isso. Não, os arquitetos são mais bonitos também. Tá, eu já falei um quê artístico. Mas e aí? Se a gente for julgar pelo simples fato de vamos dizer na assim... Na prática, temos então, um jovem, um quer ser engenheiro civil ou arquiteto. Sim, e aí? Sim. Mas vamos falar assim, ó, se for julgar na prática só pelo quesito possibilidades de atuação... Arquiteto. Não, a diferença é que o engenheiro ele vai poder realizar cálculos e ser responsável por aqueles cálculos. E o arquiteto vai poder realizar projetos que o engenheiro não vai poder realizar. Por exemplo, o engenheiro pode assinar um cálculo estrutural de um prédio, coisa que um arquiteto não pode. Sim. E um arquiteto pode assinar um condomínio, um loteamento, coisas, projetos, por exemplo, de cidades que um engenheiro maiores não pode. É isso. Então... Mas assim, na atuação, os dois vão fazer as plantas, os dois vão fazer os desenhos, os dois vão... Não. Então, o engenheiro civil, em teoria, ele faz projetos menores que um arquiteto. Não, ele pode fazer projetos tão grandes como, por exemplo, o arquiteto pode fazer um projeto de uma malha urbana que tem uma ponte, que o engenheiro não pode. Mas o engenheiro ele pode calcular a ponte da malha do arquiteto. Mas então, o engenheiro civil não pode fazer a ponte. Ele pode fazer a ponte, só que ele não pode propor um projeto da cidade... Ele não pode assinar por aquele projeto. É. Na hora que tem a proposta, ele fala, chama o engenheiro. Daí, ele assina. Basicamente, assim, ó, quem vai projetar... Quem vai na prefeitura... Não, quem vai projetar o bairro? É o arquiteto. O engenheiro não vai poder projetar o bairro. Mas na hora de fazer a infraestrutura, quem vai calcular vai se, essa rua, se essa rua vai, não vai afundar? É o engenheiro. Então, se eu mandava ladrilhar a rua, engenheiro. É. Mas tem um truque também para você mas pensar. Mas se você pode ou não mandar ladrilhar o arquiteto? No bosque tem um anjo, o arquiteto planejou o bosque. Mas tem um truque também muito rápido. Quer trabalhar com o que você estudou? Arquiteto. Quer trabalhar de outra coisa? Engenheiro. Não, mas basicamente... Porque ninguém trabalha. Tem o engenheiro não trabalha de engenheiro. Mas não, se você pensar, ó, tem dois círculos aqui, ó. Um arquiteto, outro engenheiro. Diagramas. Praticamente os dois estão... A área de atuação, as duas são sobrepostas. Aquela parte que faz aquela bucetinha, que você colocou sim, no círculo. Não, mas sim. No caso é um bucetão. É um bucetão. Então, virou um bucetaço. É quase que não tem. O que tem. Tá fora ali é só os lábios. Os lábios é o que um pode assinar e o que outro pode projetar. É isso. Mas é quase que não tem diferença. É uma pequenos lábios. Mas o que o Zoto falou é real. A maioria das pessoas que faz engenharia civil não atua como engenheiro civil, atua como outra coisa. Uber. Só que só que muita gente... Você calculou isso? Eu pedi para um engenheiro. Só que daí, em comparação, muita gente que faz arquitetura não exerce arquitetura, mas não exerce nada. Faz... Mendigo. Pode ser assentador de piso. Com espuma expansiva e não com um picarro. Não. Por favor. Mas hoje para um jovem aí, você recomendaria fazer arquitetura, engenharia civil? Ou TikTok? Mas a opção é só arquitetura ou engenharia civil. Na verdade, e depois você pode montar um TikTok sobre o tema de arquitetura, mas na verdade que é design de interiores. Mas, na verdade, hoje eu não recomendaria fazer nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Por quê, Gabriel Asbar? Porque é um mercado muito saturado. Saturado. Faz sentido. De profissionais, não de... Sempre tem trabalho. Mas para você ser um profissional, começar ali do zero, se destacar e despontar é muito difícil. Porque você tá desde os 16 nessa área. Trabalhando. Trabalhando em escritório desde os 17, mas na área, trabalhando na construção civil, talvez dos 14. Ah, então. Olha aí. É. Então é mais de meia vida dele nisso daí. Não, mais de meia vida. Então, pra... Só que é uma coisa que você só percebe depois dos 31. É. Depois que você passou meia vida. 30. Depois você não tem mais... No games. É no games. Sim. Just sports. Por quê? Porque... Estamos aqui fazendo um novo ensino médio? Talvez. É porque é diferente, por exemplo. Você vai fazer arquitetura, mas o seu pai é um rico filha da puta que vai depois poder montar um escritório. Não, mas, exato. Mas aí você não é arquiteto. Você é arquiteto dos amigos dos seus pais. Não, independente se você não seja arquiteto do amigo dos seus pais. Mas assim, ó... A exceção da exceção da exceção, entendeu? É, quase não tem. O cara podia fazer, sei lá... É, qualquer coisa que ele fizesse... Engenharia da pesca. Qualquer ele coisa que ele fizesse, o dinheiro dos pais ia ter infraestrutura. É igual uma amiga minha que começou a vender peças em 3D, tipo, você pede um Batman em 3D, e ela imprime lá no... Ela faz o desenho e imprime. Só que os pais dela fabricam impressoras 3D. Eu falei, pera, não tem investimento nenhum essa caralha. Filha da puta. Por exemplo, é diferente do cara falando assim, ó, eu vou fazer arqueologia. Porra, eu acho que o número de profissionais de arqueologia deve ser muito pequeno. Acho que só tem um curso de arqueologia no Brasil. Então, só que o mercado não tem mercado. Não vai trabalhar no Brasil. É, você não vai ter concorrente, mas também não tem mercado. É um mercado muito específico. Vai trabalhar no Egito, provavelmente. Então, que lá tem um esquema de pirâmide. Na construção civil, tem muita demanda, mas tem muita concorrência. Sim. Faz sentido. O Bruno César mandou uma coisa muito coerente aqui. Legal, guarda pra ele. Então. Ele vai pedir pra você. Você e sua coerência. Aí, escreve num papel, emoldura e manda pra sua mãe. No máximo. Talvez ela tenha orgulho de você, porque a gente não tem. Se ela começar a falar sobre legalização do aborto, você já sabe. Não, após-nascimento. Posso abortar depois que nasce? Qual é o prazo depois... máximo? 30 dias depois de nascido? Pode ser? 30 anos depois? Posso abortar? Ainda vale. Mas aí, tirando esse comentário do Bruno César, tem algum outro coerente? Tem um outro do Bruno César com doação. Melhor. Agora é coerente. Sim. Já é um milagre o Gabriel tá vivendo após os 30. É verdade. Um milagre ou falha não, médica? A vida é um milagre, não? Quando não? Quando não? O dom da vida, não é, gente? Ah, é tão bonito. Você tava assistindo o Clone até esse tempo atrás. Só existe uma coisa pior que a morte. A vida. É verdade. Você já percebeu? Já parou pra pensar que a morte é uma bênção. Porque pra quem morreu, você não vai sentir nada. Não, e outra? E quão boa é a sua vida pra você negar tanto a morte? Não, entendeu? É tão foda viver como vocês viram. É tão da hora? Muda tanto o mundo assim? Acho que não. Quanta falta faria vocês? Você não faria falta nenhuma. Você é um filósofo inverso, né? Você é o Cortella ao contrário. É, porque o Cortella tem cabelo. Entendi já. Você entendia sua piadinha já. Entendi. Ele é um ursinho e eu sou uma águia careca. Sim, eu entendi já. Posso ver só os movimentos? Você pode ver meus movimentos que eu sou careca e eu me destaco. Como ave de rapina, eu sou a coruja, que ninguém lembra que ela é de rapina. E até porque o Cortella fala cantado e você não tem o mínimo de musicalidade na sua fala. E ele é curitibano e eu tenho. Não tenho. Como que eu vou falar? Não consigo comer curitibano. Exato. É isso. Mas diga lá, o que mais? Eu vi que tem mais doações. Leonardo aí. Eloy mandou. Lolo! Lolo, conhece ele? Lolo, ele que me indica jogos aí que... Baseados no, na experiência de você ver o saco do cavalo aumentar ou diminuir. É onde ele vê o pixel. É ali que ele vê a realidade. Por isso que ele queria a placa. Quanto eu vejo a bola do cavalo aumentar? Ela suporta 8K pra eu ver se a veia do saco do cavalo também pulsa. Eu só o saco. Porque em 4K eu não consigo ver a veia. Leonardo Eloy mandou, se é gay, faça arquitetura. Se é hétero, engenharia civil. Eu acho mas que, acho que já passou essa eu parte. Acho que hoje o... Essa é uma piada muito anos 90. Eu acho que os gays estão tomando tudo agora. Hoje, toma tudo, hoje toma dia... meu ânus, toma minha goela, toma, toma meu amor, sim. Sim, Gabriel, toma meu amor. Tá bom. Isso aí dá uma boa música da Ivete. Toma meu amor, toma meu amor. Mas não é... toma minha goela. Os gays estão em todo lugar hoje em dia, né? Sim. Não é... Não, não dá mais pra colocá-los em campos de concentração. O que o cara faz com o pau e com o cu, pouco importa. É, então tá, todo mundo faz arquitetura gay? Sim, é verdade. Mas... por acaso! É. Por acaso! Mas, engenharia civil também tem gays, é isso que eu quero dizer, é isso. Daí ele mandou um outro comentário, porque aqui ele não bastou. Não, ele quer salientar. Ele quer salientar. Se é hétero, faça engenharia civil. Se não é, faz arquitetura. Mas peraí, é a mesma coisa? Não, mas é ao contrário. Ele mandou o mesmo comentário? E vice-versa. Ele mandou vice-versa. Não, mas vamos esperar o terceiro, que agora ele vai falar. Se é gay, arquitê. Civil em G, é terê. Ele vai começar assim. Ele vai escrever daqui a pouco em inglês. O mesmo comentário. Mas se for... porque é bicha, fala inglês. Yes. Oh, yeah. Yes, arquitê. Ai, caralhos, viu? É. Mas vamos lá pro tema, Wesley Zob. Tem outra doação, não, não lê, doação a gente lê. Bruno César. Acredito muito na ciência. Sim. Gabo, quando você beber água e ao invés de descer, ela fizer uma curva e for pro seu pulmão, qual desses dois você prefere que te faça um boca a boca? Justifique. Mas por que faríamos boca a boca? Mas por qual água desses no dois pulmão? O quê? Ele sentido, não me deu opções, né? Esses dois? É, acho que é nós dois. Então não me deu opções. Prefiro morrer, né? Eu prefiro morrer. Mas acho que não precisaria fazer um boca a boca para água no pulmão. Eu acho que ele quis dizer que qual é a desculpa que ele vai usar para beijar um de nós dois. Ah, até porque não sei se é tão desconfortável viver com água no pulmão. É, não, nunca vivi, né? Não saber. Não, e hoje em dia tá aí o TI pra isso também. É assim, ó. A minha escala de desconforto abrange já a cólica renal. Então use isso. De... Sim. Agora, se você nunca teve cólica renal, você então, não tem. Então vamos mudar a pergunta. É. Você com pedra no rim, entre rim e o pau. Ah. Quem de nós dois você prefere que chupe seu pau até sair essa pedra? Vai tirar. Ah, eu acho que o Zóper... Pensando medicinalmente. O Zóper, porque ele é mais sedento. É, o Zóper, ele ia fazer... Ele ia ter mais vontade. E ele gosta de agradar os outros, então ele ia fazer... Ele é muito solícito. É, muito, isso, entendeu? Gostei. E aí ele poderia até te dar o bônus Zóper, né? que é o trombone. Ele faz o trombone. O trombone, se eu puder molhar o bico do trombone com licor, eu vou usar. Na verdade, é que o Zop ele é mal interpretado. Ele é mal interpretado. Tipo desentupidor aqui, ó. O Zop é mal interpretado. Ele gosta muito de chupar o dedão. Só que enquanto ele chupa um pau, qual a chance dele chupar o dedão dele? É enfiando no cu de alguém e tentando chegar na frente. Mas eu não sei. Eu faço possível, mas eu não sei porque às vezes ele enfia no dedo. Eu tenho quantos dedões na mão? Tem... Ah, então é o famoso. Então, um... É o famoso. Aqui, ó. É o famoso frio no dedão, então, que você tem. É a transferência de carga. É o frio do dedão. Luva de... Anselmo Júnior. Ah, ninguém chama Anselmo Júnior, não é possível. Não. Quando não, a pessoa não é tem a maldição... É. Não é possível que exista um homem com... a maldição do Anselmo. Não, o cara, ele tem uma... Como eu posso dizer assim? Uma... Verruga. Não, talvez uma verruga. Mas uma autoestima tão elevada que ele pensa... Bem. Eu chamo Anselmo. Ele vê um bebê falando, esse bebê, o meu nome é tão foda que o meu bebê tem que ter esse nome. Eu vou te explicar um negócio. Ele fala assim, esse bebê tem que chamar Anselmo. Vou... Anselmo é um puta nome. Eu vou te explicar o quanto as pessoas têm o ego inflado inutilmente. Eu tenho um conhecido que se chama Diógenes III. Então tem essa ideia. Tem essa autoestima ideia. Do homem tem que ser trabalhada para ele se sentir um merda. A masculinidade é frágil. Mas a autoestima, puta que pariu, bicho. Mas tá, Anselmo Júnior. Nath Lightwood, que faz tempo que não comentava aqui. Mas o que o Anselmo falou? Não falou nada. Não falou nada. Ah. Era só ele, só do E a Nath Lightwood mandou um bom dia. Eita, já beberam a cachaça quase toda. Não, mas aí faz tempo que tá assim. Mas o... Não enche de água depois. É, então... Resumindo, é isso. Nem sei do que a gente tá falando mais. Também. A gente é velho. Não, mas na verdade, a gente podia colocar o tema assim. Tema livre! É, mas, tema livre, mas papo de velho. Que rende mais. Daqui pra frente vai ser assim. É. Até acho melhor. Para de chamar convidado. O próximo tema que é os meus tênis. É isso. Meus tênis. A Lupita hoje sugeriu pra gente falar sobre os meus nossos tênis. É, então... Vocês já gemem e comemoram quando levantam na cadeira, por exemplo? Não? Ou isso ainda não está na época de vocês? Quando na hora que levanta, fala... Eita! Achei que hoje não ia, hein? Oba! Estrala. Na hora que levanta, estrala. Não, isso, eu acho que quando você dá aquela sentada, dá aquele... Sentei sem... Na verdade, porque você comemora que, graças a Deus, você sentou, né? Porque não aguento ficar em pé, isso é verdade. Que eu ia falar, é porque achou assento. Mas você sabe que, quando eu era... Vai, vamos falar jovem, porque já faz bastante tempo. Jovem, sei vamos sempre tempo. Pensar em menor de idade. Ou não? Não, já era maior de idade, provavelmente. Mas, cara, eu... Praticamente, ano sim, ano não, eu ia numa feira chamada Feicon. Provavelmente o pessoal, alguns conheçam aí, que é a feira. Já fomos convidados. Tá. Não, Feicon. A feira dos feios. Eu ia lá pra quê? Pra falar, como não ser feio? Pra ver gente feia. A vida feio. Do não feio. Pra ver gente feia. É Feicon. Feira de edificações. E comércio. Internacionais. E comércio. Mas enfim. Talvez seja aí. É a feira da construção. Construção civil. E daí, cara, é uma feira gigante. E daí, porra, é muita gente andando pra lá e pra cá e tem muita coisa pra ver. Muita coisa legal? Tem coisa legal. Ou mais do mesmo. Mas tem muita coisa merda também, vamos falar a verdade. É. Tem aquelas tecnologias que prometem. E nunca. Porque eu vi esses dias, tipo uma impressora 3D gigante, mas com cimento e a pessoa levantando o muro. Eu falei, eu acho que não é... Cala a boca! Acho que não compensa. Nada a ver. Olha só, eu consegui imprimir uma casa em 10 dias, ela estava pronta. Tudo bem, mas quem que vai fazer isso? Exato! O cara que tem dinheiro pra pagar por isso, ele não quer uma merda de uma casa dessa. Claro que não! Ninguém quer uma merda. E o cara que não tem dinheiro, que precisa dessa porra dessa casa, não vai conseguir. Não consegue pregar um quadro na parede, tá tudo maciço, então, aquela filha da puta lá. Não tem condição. Agora, cara, a feira é gigantesca e tal, só que você fica ali, o quê? Umas 6-7 horas em pé, andando pra todo lado. Quando terminava a feira... Parecia que o teu cu tava saindo da bunda. De tanto tempo que você ficou em pé. Ele caiu o cu da bunda, isso? Sim. Agora eu fico imaginando. Eu falei, cara, já faz o quê? Uns 6 anos que eu não vou nessa feira. Nunca mais eu vou. Nunca mais eu vou. Mas olha a liberdade. Olha que liberdade. Eu não tenho mais capacidade. Foi a mesma coisa a última vez que eu fui num show. Tipo, show grande, né? Não show. Na arena. Fui na praça e tinha alguém tocando. É impossível. E de arena, plateia, sei lá o que que eles vão chamar. Que é no chão, em pé. Impossível. Sérgio Reis lota. Impossível. Não tem como, porra. Se eu for algum dia num show, eu vou ter que ir de arquibancada. Eu tenho que ir de arquibancada. Me chamaram pra festa do peão. Dá pra sentar. Porque eu não aguento mais ficar em pé. Nessa dúvida. Não aguento. Me chamaram pra festa do peão. Eu falei, cara, eu só vou se eu ganhar camarote. Senão eu nem vou. não vou. Você começa a se sentir um popstar. Porém, se eu ganhar um camarote. Porém, preste atenção que a maioria dos camarotes na festa do peão não tem onde sentar. Ah, filha da puta. Se ganha camarote, eu posso levar uma cadeira. Exato. Aí eu vou. Mas não sei se você poderia entrar com uma cadeira. Quem me veria fazendo isso? São... Gordo, careca, gigante. Todo mundo veria você fazendo. Eu posso ir de cadeira de roda. Aí, boa estratégia. Porra. Aí é uma ótima estratégia. Eu sou um gordo, careca, gigante. O cara não tem como não ver. Não tem como não ver. Porque então, você pareceria um lutador de WWE entrando com uma cadeira. Daí todo mundo, pô, esse cara vai matar. Olha lá, vai bater nas costas de alguém. Olha lá, vai bater. Olha lá, vai pegar um touro, vai pegar um touro. Não, sentou. Sentou. Ué. Sentou na arena. Sentou e tá ali 6 horas. Sentou na arena. Sentou e tá ali 6 horas, é bom, né? Ele tá vendo o show. Ele tá. Ela cochilou duas vezes. Ela cochilou. Cochilou e babou. Cochilou, tá babando, tá babando. O dedão dele tá roxo, ele enfiou no cu. Tava com frio na mão. Pra aquecer, porra. Não tem nada sexual nisso. Cara, mas eu nunca mais. Ele só gritou. Olha do bônus. E nem entenderam direito também, porque eu falei meio que pra mim ali. Duas. Hora do bônus. Ninguém tava prestando atenção ali. Ô, pessoal! Ó, hora do bônus. Momento mais esperado. Mano, mas ninguém tava esperando isso. Cala a boca! O boi parou de ficar de boizear lá pra. É. Eu sou o neto do boi bandido, mas vou ter que parar pra ver isso aí. Né? Exato, que estranho que bônus óbvio. Porra, então é isso que é bônus óbvio. Eu já ouvi, tinha ouvido falar. Mas o que, que você ia falar, Gabriel? Não, eu ia falar que depois que eu fui no, na festa, a última vez que eu fui na festa do peão. E faz tempo. Faz muito tempo. E eu andei, tipo, coisa de 5, 6 metros, sem mexer minhas pernas, que tava. Fui só com a multidão. Eu falei, não, esse aqui não é lugar não, pra na mim. Na hora não. Que você pula e vai no ar, né? É, não, você é carregado, assim, ó. Não, e essas festas agrícolas, agropecuárias? Agropecuária, exato. Elas são bizarras, se você parar. Cara, mas o agro tá em pauta, né? Então é bom chamar. Porque agro é pop. Né? Agro é pop, agro é top. Exato. Agro é shop, agro é tudo. É. Agro é xota. Mas os caras têm o lugar de comida e os caras pulverizando veneno nos boi ali, assim, tipo... no mesmo ambiente. É, o veneno do boi não é uma coisa que, tipo... É, eles só fica no boi. Eles só fica no boi. Fica no ar. Ele só pega no boi. Não, pega onde ele encostar. É, entendeu? É meio foda isso, né, cara? Essas feiras agropecuárias estão... É meio esquisito, cara. Veneno pra tirar o capato estrela do boi, ó. A febre aftosa. Nossa. Pega na gente. É, então... Pelo menos a gente não tem febre aftosa. Exato, não tem carrapato. Né? Carrapato estrela, aquele carrapato que se acha. Que é só porque vira então, estrelinha. Então, na verdade, um aperitivo muito comum nessas festas tá errado. Como assim? Porque os caras falam assim, ah, lanche de carne louca. É. Não tem, porque se o boi não tem a febre da vaca louca... Da vaca louca, então... Não pode ter. Então, de carne de carne saudável. É. Da vaca saudável. Carne sã. Carne sã. Carne da vaca sã. Vaca sã. Ah, fica meio sem graça. Hein, fica. É. Ah, eu queria da vaca louca, da carne louca. Lanche de carne moída. É. Que estranho. Carne desfiada. Lanche de carne. Lanche de carne. Podia ser hambúrguer? Só lanche. Não, carne. Só lanche. É, vamos dar um outro nome aqui. Lanche de carne. Lanche de carne. Pulverizaram o negócio aqui. Até baixamos o preço. Aqui. Não, tá até jogando xadrez os bois. É, não. Teve um treinando de louco. Teve um que... O mais louco pediu o bônus off. Esse tá mais passado. E daí tem um cara sentado ali do lado do boi. Será que faz 6 horas que será o cara... Será que é por isso que eles pulam? Porque falam assim, eu quero bônus off. Não, vai ter bônus off. Eu quero! Bônus off. Ou deve ser porque ele ganhou o bônus op. É, ele não sabe o que é. Eu quero esse tal de bônus op aí. Ah, no meu cu não, filha da puta. Esse cara já tá prendendo meu saco aqui. O que é esse tal de bônus op? One finger, please. Bônus op. Ele toca o berrante, né? Bônus op. Segura a pia. Oh, eu fui bandida! É mais aí, depois dos 30, mas aconteceu. Mas antes vou falar as doações aqui, que tá bombando de doação. Ótimo, ótimo, que a gente tem que pagar seu camarote na frente do avião. Por favor, senão não vou. Senão não vou. Mas que tenha pelo menos um banquinho lá. O Bruno César mandou: o RPG ao vivo vai rolar ou não? Ah, tomara. Tomara, mas agora vai ter que mudar tudo a história. Mas vamos falar a verdade. Hoje não. Não, hoje não vai rolar. Agora Anderson Negão nos abandonou. Mas aí a gente faz igual a qualquer filme, né? Não importa substitui. Se o cara era. Não, se o cara era o principal, ele morre. Não, ele morreu. Exato. O cara passou, sei lá, 30 filmes. Tancando um tiro no peito. Mas daí ele escorrega, bate a cabeça e morre. Morreu, né? Morreu. E outra, quem tinha a melhor arma aqui era o personagem do Gabriel, que é a cuequinha lá. Sei, assim, eu sei. E o senhor Aleanderson. A pauta de hoje é pauta livre? Não. Acho que... Não, ele está equivocado. É sobre idade, né? Já tinha comentado já. Os ouvintes estão cada vez mais burros. Esse daí não, é um qual exemplo. A melhor forma de mostrar o que acontece depois dos 30 do que colocar três caras depois dos 30 falando aí? E agora está agora moda isso. É. A Aline Salame mandou um aqui, ó. Cancelando o PicPay em 3, 2, 1... Por quê? É mesmo. Porque fazer Pix é mais fácil. Exato. Do que PicPay. Por que você está cancelando o PicPay, Alininha? Ah, eu cancelei. Desde que lançou, eu nunca fiz. Você cancelou, tipo, não existe para mim. Para que eu vou fazer? Não, por que eu tenho que ter uma conta de pagamento se a minha conta já faz pagamento? Ah, mas é porque tem uns bônus. Faz sentido. Bônus op? Bônus op. Ah, então acho que eu vou fazer um Pix. Vou fazer um... O ZopPay. Também conhecido como Trompete do Amor. Gosto. Então, Wesley Zop, agora você já leu os comentários, já fez seu show aí. Já fiz a... Pra encerrar aí, que meus, mais? O meus, como fala? Ah, eu esqueci a palavra que eu ia falar. Quanto você pensa nessa palavra? Eu vou comentar um negócio que aconteceu Gabriel comigo essa semana. Gabriel vai comentar um negócio. Ótimo. Duas coisas. Primeiro... É muito, muito mais frequente a gente marcar médicos depois dos 30. O que é até bom, viu? É bom. Sou super a favor. Mas você tende a marcar com médicos muito mais novos que você. Acontece. Talvez. Depende, não, depende da especialidade. Sim, é verdade. Pediatra, sim. Pediatras, tem muitos pediatras novos. Mas você sabe que esses tempos atrás eu fui marcar um médico e tive que declinar a consulta. Como assim? Porque quando... Só deixa eu fazer um comentário antes, já falei isso aqui, mas é importantíssimo você marcar o médico. E quando marcar o médico, pedir o quê? Um recibo para você jogar isso no imposto de renda. Ah, eu sempre esqueço essa caralha. Porque isso é importantíssimo. Você não é a contadora me lembrar do imposto de renda, eu não lembro que tem imposto de renda. Queria eu ter essa vida fácil. Cara, ela me mandou assim no dia, acho que 27. E aí, o imposto de renda já fez? Fez por conta? Eu falei, não, tô esperando você me lembrar, né? Pode fazer aí, pode fazer. Não é à toa que eu te pago. Pode fazer aí, pode fazer o trem. Então, é isso. Por isso é importantíssimo começar a marcar médicos e pedir o recibo. Pede o recibo. Mas continue. Isso se não for convênio, porque senão o convênio. Se for convênio, mas daí você. Mas já é o próprio convênio, não é? Você pode lançar o convênio. Sim, que é o próprio recibo. É o próprio recibo. Mas enfim, eu tava com dificuldades, porque quando você liga, e te atende, você fala, vou pessoalmente. Porra, tenho mais de 30 anos, tô vacinado, porra. Posso ir pessoalmente. E quando tenho eu cheguei... 7 vacinas, eu já tomei a 7ª, na minha idade. A primeira dose eu tomei em 2016. Acredito. A primeira vacina, ele era um menino escravo, levando no sangue ali, contra varíola no sangue. Mas quando eu cheguei na recepção do consultório do médico... Uma gostosa. Dei minha volta e fui embora. Por quê? Porque na recepção... Não, na recepção do escritório... Tava aquelas placas, acabamos de lavar o piso, perigo escorregar. Ah, eu não entro. Sabe o que que tinha? Eu não entro. Sabe o que que tinha na recepção do escritório do médico? Jujubas. Um Romero Brito. Eu não frequento lugar desse. Mas era um quadro? Eu, é. Ah, não. Eu não posso. O totem. do Romero, do Romero não, Brito. Podia ser uma bolsa, podia ser uma almofada. Podia ser um piso, podia ser um azulejo. Você é um ignorante. É difícil falar com gente ignorante. Desculpa. Eu cada vez me surpreende mais. A sua ignorância, cara. É de um nível tão alto. Romero Brito, ele tá no conjunto dos números... Não, tem razão. Porque o racionais. Irracionais. O Gabriel ganhou da Jugança um lápis do Romero Brito. Exato, o senhor é uma besta quadrada, é isso que eu tenho pra falar. Inclusive, percebi uma coisa muito interessante, uma mensagem subliminar naquele quadro. Porque era um quadro, no seu nome, no seu nome. No quadro também, do Romero Brito. Provavelmente do Romero Brito. Não importa, mas tem um infeliz... Provavelmente uma imitação, porque você não precisa ter um Romero Brito pra ter um Romero Brito. Não, porque Brito. Qualquer Romero Brito é uma imitação dele mesmo. Não, é só pintar feito um retardado mental, é um Romero Brito. Um cadeirante no camarote da festa do Pio. Exato. Tomando uma dedada no cu. Alto dedada no cu. Boa, não só. Mas o quadro era alguma coisa assim, tipo uma grande, figura, cara. Não, uma figura com a mão aberta assim. Eu sei qual que é essa filha da e puta. E um dos dedos dele é um pênis. Eu sei que não, é um pênis. É um pênis. Procure. Abra. Eu sei procure, você vai ver. Tá no Hospital São Lucas, atual Notre Dame. Está lá esse quadro. Não foi lá? Não, não, foi? Não foi no Hospital São Lucas, mas era. Então, alguém tá copiando aí. Como que é? Peraí. Não, Romero Brito, braço aberto. Procura isso aí. Sei lá, eu não sei o nome do quadro. Braço aberto. É o dedo anelar, é um pênis, cara. É o quê? É um consultório de... Se for, de pênis, cara. Se fosse um proctologista ou um. Como que chama? Um urologista, eu aceitaria. Mas... É isso. Não é isso. Não é. É um parecido não, com ele isso. Tá assim, ó. É um parecido com a mão aberta, com isso, aberta. Não é esse. Não. Mas enfim. Não, eu quero ver como assim. Agora. Que tem um corpo mais branco. É todo branco. É mais menos colorido. É isso. Mas aí vem a segunda questão. Quando eu entrei no consultório de outro médico, que é boa gente, que não cultua Romero Brito e tal. Que eu vou confiar na opinião. Que é formado e não é um maconheiro drogado. Sim. Exato. Concordo. Mas eu também cheguei... Brito, mão de pênis. Não, mão de pênis. Braço aberto. Eu cheguei no consultório, ele me atendeu. Bom dia, senhor Gabriel. Isso é foda. Aí eu virei pra ele e falei, nossa, não estou acostumado a ser chamado de senhor, sou um jovem adulto. Daí ele me disse, se acostume, porque daqui pra frente não tem mais volta. É só senhor. Cara, mas eu achei... Mas eu gostei quando a primeira vez que me chamaram de senhor. Psicólogo, era um psicólogo. Não, que você mas, foi. Cara, ali, não, ó... Não, é que você sabe o limiar. É que você dali... fala, cara, daqui pra frente não tem daqui mais volta. Daqui pra frente é só pra trás, é bicho, senhor né? Mais vezes, não tem menos senhor. É senhor mais vezes. Eu lembro que foi um dia que eu deixei um belo bigodão, um belo mustache pra ir numa festa, que eu tinha combinado com o pessoal de todo mundo ir de bigode. Saindo só foi de... você, mas tudo bem. Não, foi... Eu combinei com 15 pessoas, foram 3. Com um bigode. Daí eu saindo de casa... Porque todas as outras eram mulheres. Mas tinham bigodes. É. Podia deixar o busto. Mas não era visível. Ah, é. Daí na hora que eu tô saindo de casa, passa o meu vizinho. Boa noite, seu Zop. Falei, porra, é isso, cara. É isso que eu quero na minha vida. Meu Zop. É isso. Eu sou meu Zop, beleza. Ou ele falou bônus Zop. Bônus Zop. E ele me deu a dedada. Bônus Zop. Né? E ele deu a dedada. Bônus Zop. Bônus Zop. Era boa noite. Não, o cara deu a dedada, daí ele falou assim, não é assim, tem que tocar na trompeta. Ele mesmo chupou o cotovelo. Cara, eu não sei se vocês estão nessa fase da velhice. Eu vou falar velhice. Enxergar em pênis, em tudo. Tudo de pênis. Tudo. Ele tá. Mas eu já vi, eu sei qual é o quadro. Eu não vi ainda. Pesquisei e não achei. Não, é um dos dedos que tem a fimose e você vê uma cabeça de pênis. Tem uma linha que não precisava estar ali não, e ela precisava faz... precisava pra ser pênis. Exato. Precisava pra ser pênis. Tem que ter essa linha. É um curso básico de pênis, tem que ter essa linha. Tem que ter essa linha pra ser pênis. Vocês talvez não chegaram ainda, porque vocês estão na casa aí dos 31, 33. Eu tô... Idade de Cristo, né? Idade... então tá pra morrer. Sou muito parecido com Jesus, só que um pouco mais humano, assim. Você quis dizer gordo, não? Porque Jesus era uma delicinha. Não, eu falo assim, um pouco mais... empáticos. Um pouco mais pecador. Um pouco mais pecador. Tá. É, eu tava no meu aniversário, acho que de 36 ou 37 anos. Já tinha sido tomado um belo pé na bunda. Ah, sim. E uma das ouvintes me mandou uma mensagem assim. Ah, já tinha chorume, né? Já tinha chorume. Não, porque eu, quando eu fui chutado, a gente já tinha um chorume. Ah, já? Já. Foi em 2016. E a gente começou em 2015. Cara, não era essa imagem, mas essa também tenho. É, então, foi... Tem um pênis. Tem. Tem um ou pênis. Seja, todos os braços abertos de Romero Brito tem um pênis. São mãos de pênis. Será que todos os braços abertos têm referência a pênis? São, na verdade, os quadros de Bônus Ops. Os quadros de Bônus Ops / Romero Brito. E daí, foi na época de 2016, 2017, uma ouvinte me mandou assim, Zop, por acaso, estava perto do meu aniversário, por acaso o cu é presente? É. Na hora eu respondi. Falei, é presente. Só que depois que você passa ali... Senão é... Seria outra maneira de conjugar o verbo. Não, não, presente é... é algo para se dar para o aniversariante. Ah, sim. Daí, no caso, você. No caso, eu. Na hora eu concordei e eu tive uma criação, Gabriel, que eu não posso fazer desfeito. Não posso. A minha mãe me bateria na cara se eu jamais. Um bibelozinho. Inclusive, mas não, é um bibelô. Inclusive, algo que eu acredito que seja uma virtude, vou chamar de virtude, sim, nós sim. Três aqui é: se você pôs no prato, você tem que comer tudo. Pediu? É isso. Não importa que tá saindo pras orelhas, não, você tem que comer importa. Tudo. Pediu que comer, pediu. É isso. Então, daí eu fui receber meu presente, beleza, na época top, mas eu penso que se hoje em dia. Na época top. Mas na época... Quer não, dizer mas... que hoje tá um regaço. Não. Hoje não, tá não, não. Estourado. Não é hoje. Pós-op já é. Não é isso. Nem ele tem coragem de comer, né, mano? Não é isso, caralho. Ele, nossa, que nojo deu pra mim. E eu falo... Depois que ele gozou, ele vai, que nojo. Ai, não, eu já não tá segundo. Ah, mas não porque não consegue, porque foi nojo. É, saiu tipo aquele catupiry grosso. Saiu tipo um pigarro. Teve coragem de dar pra mim, se valoriza, menino. Não, filha da puta. É assim. Toma jeito, vadia. Não, hoje... mas às vezes até ela pensou assim, né? Falou assim, porra. Vou chegar pros outros e falar assim, ah, vou dar buceta. Não, buceta eu quero dar mais vezes. Então vou dar cu. Comi também, mas não é a questão. Hoje, se me oferecem um cu, eu vou entender como um trampo, não como um presente. Difícil, né? Porque, pensa assim, o pau... Não, só pau, comer cu, pau de primeira. Não, pau de comer cu tem que estar rígido. É o pau de primeira. Pau de garrafa. Não, é pau de garrafa. Pau de segunda, não come cu. Não. É, já dá aquela... Então, mas... Aqui, ó. Mas é difícil você começar a comer alguém. É aquele só. É, não, ele tem que estar aqui, ó. E aí? Não vai. E aí? Não vai. É. Senão não vai. Dá não aquela, vai. Aqui, ó. Não vai. É a minhoquinha. É a mesma coisa se você jogar sinuca com corda. Não dá, entendeu? Então, hoje em dia, se alguém me falar, quer comer meu cu? Normalmente eu jogo sinuca com bolas. Ah, não, mas em vez do taco. Ah, sim. Ah, quer comer meu cu? E eu vou lá, putz, será que é? Igual... É mais trampo ou é presente? É pegadinha. Cu de pau de segunda é igual maisena misturado com água. Na hora que tá pressionando, aí tá tudo. Aí dura. Mas daí... Se ficou, afunda. Mistura não, Neutoniano. Se você solta um pouco, mora. Então tem que ser no que tá batendo. Tá batendo, Então, ou tem que ser um buraco muito aberto. Ah, mas é muito difícil um cu ser tão aberto. Eu então, só conheço um nessa mesa eu só tenho um. Só os rebotes de Zop. Vamos fazer uma enquete. Nessa mesa só tem um e não são dele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esses dias fui perguntado filosoficamente por. Se você queria comer o cu de alguém. Não. Se alguém queria comer seu cu. Quem come cu é jovem, filha da puta. Verdade. Mais um aluno me questionou. Não, eu gosto muito de buceta. Você vai num mas... Você vai num lugar. Tem 20 rola dura. 20? 20 rola dura. Que lugar é esse? Não me chame pra esse lugar. Não me chame pra esse lugar, por favor. Quantas você precisa pra engasgar? Ah! peraí, a minha pergunta é um lugar oriental? Não, não é um lugar oriental. Lugar miscigenado. Miscigenado, tá. Eu não respondi na hora, mas a conclusão que eu cheguei... Sete. Sim, entendi. A resposta mais adequada seria uma. Porque você já engasga naquela primeira, acabou. É, mostra que você não é um profissional da engolição. Porque se você falar, não preciso de nenhuma para engasgar, quer dizer que você aguenta todas, entendeu? Você aguenta todas. É. Não, todas. Daí você não pode falar todas. Isso aí é uma, chupar, isso, né? É uma lógica matemática. É, então você tem que falar uma. Então, a resposta certa é uma. A menor quantidade é uma. É, exato. A menor quantidade não é zero. Senão você não engasga. É, a resposta certa é uma. Não, não. Mas a verdadeira resposta é outra. Não, não, exato. Mas falamos, no games. No games. No games. Quanto vocês precisam pra engasgar? Eu acho que com... Sete rolas. Não, mas ao mesmo tempo. Aqui ao mesmo tempo. Não. Na sétima você já começa a dar uma engasgada. Mas acho que a pergunta é ao mesmo tempo. Não tem como ser ao mesmo tempo. Não tem fisicamente você colocar sete rolas na boca. Eu tentei. Eu acho que você consegue. Vamos tentar. Não, eu consigo, mas não tem como posicionar as pessoas, sete pessoas. Não, mas às vezes só tá a rola aqui, uma rola. Não, tem como posicionar as pessoas. Rola de borracha, às vezes rola de borracha. É, na verdade. Ainda assim não dá. Na verdade. Já tentei. Até como estudos de artes marciais, você só pode ser atacado por 9 direções. Atacado? É. Então você. Não dá pra colocar 7 rolas na boca. É, daria pra pôr até 9. Não, mas você pôr todos os lados. Todos então, os lados e um e no meio. Então, mas na sua frente, vamos dizer que na sua campo de visão tenha 4. Se tem 9 aí, entendeu? Então, não dá. Então você acha que na sétima, mas gozou. Gozou na boca. Não, mas peraí. Se é pra colocar na boca, é pra gozar. Tá, chupou ali, gozou. Chupou até gozar. Então, você chupou com bônus op. Não. Todas sem bônus op. Todas com bônus op. Todas com bônus óbvio. E você acha que você ainda precisaria de 7 pra começar a achar Sim, ruim? Sim, eu tô velho, é só 7. Quantos não é começar a achar ruim, é engasgar. Engasgar, não. Em nenhum momento eu achei ruim. Cara, quem nunca aqui chupou uma rola entre amigos? Vamos continuar o tema. Ficando perigoso. Então, somos amigos. Você né? tá achando que você tá no terapeuta já. Temos uma doação aqui. Opa! Ozias Nunes mandou. Quero 2 pontos da rifa da placa do Galo. Boa. Já não sabia que tava rolando a que rifa. Que custa R$30. Cara, depende de quantos números tem. Tipo, quantos números são? 5 números? Não. Porque às vezes é 5 números essa rifa. Então, pode ser que vale a pena R$30. Você esses dias tava... Dançando e também... No semáforo. Você me viu, eu vi que você me viu. E disfarcei. De frente com a Câmara dos Vereadores. Eu tava ali. Vendendo... A nova ou a velha? A nova, porque tem um semáforo novo também. Você tava vendendo uma bosta aquele semáforo. Mas tudo não tem. E aliás, toda a minha vida nunca teve uma passagem de uma pista pra outra naquela avenida. Não. Foi só até a porra da câmera que os caras abriram uma passagem. Mas é de uma pista pra outra sem faixa de pedestre, filha da puta. Por que tem essa caralha? Mas tudo bem. Tá. Mas você tava vendendo coisas de amor lá. Sim. Declarações de amor. É Correio Elegante. Correio Elegante. Chama. Ainda tá vendendo ou não? Tô. Tem alguns Correios Elegantes ainda. Você quer? Não, tô falando. Essa festa ainda tá rolando. Mas é. Que... Já foi, vai ser. Estávamos ali na frente do nosso jornal da cidade, o Liberal. Só que acabou ontem. Mas vamos no antigo Vic, em Santa Bárbara, dia 24 e 25. Vai ter festa junina ali? Vai ter festa junina e estaremos com o Correio Elegante e Cadeia. Lembra eu de lá, prestigiar. Lembrarei. Oh, foi top. Mas você não tava a caráter, tá, mano? Não. Você tava de chefe. Na hora que eu fui levar os materiais, eu tava de chefe, mas depois eu fui mau caráter. Sim. Muito bem, quer falar mais alguma coisa aí, Gabriel Osmar, que você lembra, que merece ser dito, ser alinhado pro pessoal. Pessoal que tá aí, ó, entre os 20 e os 30. Eu vou falar uma coisa que todo mundo que passou dos 30 fala para quem não passou. E todo mundo que não chegou nos 30 nunca vai entender até chegar nos 30. Gosto disso. Aproveite sua juventude. Mas tem uma frase muito boa que eu ouvi também. Mas antes doaram R$50! bater uma agora. Mas não vou bater agora porque tô com uma pau mole. Droga. Eu já gastei meu pau duro mijando hoje cedo. Emerson Almeida mandou R$50. Ah, vou mandar um número da rifa da placa. Manda, Emerson, manda o seu Instagram que todo mundo vai mandar uma foto de rola pra você hoje. Isso. Eu não disse que é a minha, mas a gente... Uma foto de rola. O Zop vai mandar. Eu vou mandar, mas eu vou mandar uma de bônus Zop. Eu nem sei o que eu tava falando, não sei o que ia falar mais. Nem eu. Não, também não sei. Ah, não, é que você falou que tinha outra frase também, que eu falei, aproveite sua juventude. Você falou, não, mas tem outra. Tem uma frase que eu tinha ouvido uma vez que... Juventude é uma coisa muito boa, pena que é desperdiçada com jovens. É verdade. É isso que é o problema. É verdade. Ah, eu tinha uma boa coisa para falar aí. Ah, tá. Longes terras. Longes terras. Exílio. Ameixa, né? Ameixa. E a tradução ameixa. O cara podia pôr ameixa, mas quem, quem compraria um licor de ameixa também? Não, porque a pessoa pensa, vou me cagar para as pernas. É. Então, não, longes terras. Mas. Não. Você... Você caga por várias terras. Caga longe, caga longe. Eu chamo isso de tomar café de manhã. O café não me dá esse efeito, sabia? Ainda. Nunca me deu de esse vez efeito. Em quando, nunca. De vez em quando dá. O café te dá insônia? Não, nunca deu. Cara, também não... É capaz de me dar insônia se eu não tomar café. Até porque eu já tenho insônia sem tomar café. Não é o café. É, não, eu tô tomando café. Aí ele acha que não tem, mas toma 2 litros por dia. Eu tô tomando café a noite inteira e não me dá insônia. Eu já tinha isso. Pega café. Ai, acabou café. Essa semana... Não, mas falando de café, pera aí, cara. Tá. Segura isso daí. Tô seguro. Bom dia, Gasbar. Mas tem que ter a ver com o tema. Que tem a ver com o tema. O senhor é uma bichinha. Não, tem a ver com o tema. Gosta de escorregar pros outros. Tem a ver com o tema. É só chupação de rola. Na hora de chupar 20 pau num lugar desconhecido, quer responder tudo. Tem a ver com o tema. O Zop é aquele cara que marca um gangbang, só que ele esquece de convidar a mulher. Aí ele vai ser a mulher que sim. Ah, gente, já que não veio, né? Tá, vou eu então. Ah. Certa vez. E normalmente é só eu e você que ele convida. Mas ainda. E a gente sempre cai. Ainda o gangbang. E a gente mandando. Lembrou de convidar? Eu prometo, vai ter. Vai ter mulher dessa vez? Mulher? Não completa. E daí é aquelas 2 horas de beijo na boca e dedo no cu. E daí vocês começam a comentar e a mulherada não vai chegar? Cadê a mulherada? O aquecimento já foi. Ele beijando a própria dedo e enfiando o dedo. Coisa que só é possível depois dos 30, porque a teta cai. Ah, e a gente meio com assim, e aí vai vir mais. Não, aqui é só o aquecimento. É o esquenta. Mas sete horas. 7 horas, isso, porra. Não precisava. Já chamei o pessoal do Festival de Calda. Aqui. E daí a única pessoa que falta é um flautista que fica ali pra dar um tema no ambiente. Eu e o Gabriel, meio zoado esse camarote da festa do filho. Ai, caralho. Tá bom. Eu nem lembro o que eu ia comentar mais. Meio que você ia falar, vai, fala você. Tá essa bom, semana, tá bom. Então. Quebrou o meu carro ali. Qual dos quebrou dois? O meu carro, regulei. Gol. Ah, GOL. Belo exemplar. Oh, G4, não? Sim. G4, melhor gol. E aí, só que aquela quebrada básica de rotina, né? Os freios, os discos do freio. Ah, tá. Todos os freios, né? Ainda bem que mora numa subida. Né? Os discos do freio deu aquela zoada, precisava trocar os discos, as pastilhas. Resumindo, 700 conto na... É isso. Carro velho, problema novo. É, 700 conto na broaca, né? Mas essa não é a questão. Não, isso aí é normal. Essa não é dia a dia. A questão é... Isso aí é um dia a dia. Por favor. Do ângulo que eu tô, não dá pra ver a beirada da calça do Ganso. Então parece que eles estão pelados. Eu acho que ele tá pelado, porque eu também não tô vendo a calça dele aqui. Agora eu tô. Mas... Talvez esteja pelado. Agora mostrou o joelho. Mas foi meio desconfortável. Eu te entendo. A grande questão é que o carro quebrou, eu não posso ir trabalhar em outra cidade. Sim. Quando eu pego pista. Você ainda não fez no Arduino aquela mochila jato que eu te sugeri. Não, mas tá vendo? Se tudo, todo problema fosse só o Arduino. É, me falta velcro aí. Teve uma curtida direto da Alemanha. É isso. E aí, o carro, né? As automecânicas, não sei se vocês frequentaram recentemente. Já muito, muito. Estão lotadas. Tá muito lotada porque o carro subiu muito valor, o pessoal não troca mais. Só conserta. Então. Que o... quase fica o preço de trocar o carro. Exato. O cara... Mas ainda é quase. Manter ele ainda melhor. Ainda é quase. E aí o cara falou, ó, te entrego de tarde o carro. Mas não falou do que dia. Do mesmo dia. Só que eu não poderia ir trabalhar à tarde, porque estava sem carro. É. Sim. Foi de Uber ou não foi trabalhar? Não. Liguei lá e falei, ó, não posso ir trabalhar. Mas por que, Ganso? Estou incapacitado. Não, falei, meu carro quebrou, não posso ir trabalhar, né? Não, nessas horas que você manda o famoso... Estou com dificuldades de locomoção. Porque você não sabe se é fisicamente ou no carro. Ele não pode zoar, aleijar, exato. É preconceito. Porque hoje tudo é preconceito. E aí, falei, ó, meu carro tá quebrado, não posso ir. E a pessoa falou, não, você tem que vir. Não tem como eu ir. Eu falei, não vai dar para ir. Eu não tenho um teletransporte. Não, porque se você não vier, vai acontecer isso. A pessoa me ameaçando. Então vai acontecer, filho da puta. Porque falei, você não entendeu, não tem como eu ir. Eu falei, então até amanhã. Amanhã a gente se fala pessoalmente. Aí eu desliguei. Amanhã você fala isso na minha cara. E porra, por que depois dos 30... Você sabe que o mundo não vai acabar se você faltar um dia no trampo, entendeu? É isso, concordo totalmente. Entendeu? Então, o dia não vai acabar, o mundo não vai acabar e a vida segue. Esses dias um cliente... Se a pessoa quiser te mandar embora, ela manda embora e depois pega um outro trampo. A vida é assim. Esses dias um cliente me ligou e falou assim, viu, você tá com o meu no monitor e não deu orçamento ainda. Eu falei, esqueci. E é isso? Não tem desculpa nenhuma, não tem desculpa nenhuma. Esqueci. Daí deu risada, demos risada e tal, e eu... Daí eu, beleza, depois eu mandei lá pra ele, mas... Sem desculpa nenhuma, tô procurando peça. Não, tomar no cu, esqueci. E a melhor parte da questão, exatamente dessa específica do Zop, é que ele tem um refém, que é o próprio monitor. Exato, então tá o cara comigo. Pode falar assim, tá comigo. Então foda-se, eu não vou fazer com você. Ele não passou orçamento e tá com refém. E eu tenho uma grande marreta. Exato. Que eu posso bater em mim até ele querer consertar esse monitor. E vou mandando vídeos diários. Você sabe que ele não gosta de tortura. A pessoa, quase ninguém gosta. É isso. Muito bem, Wesley. Você tem... Eu tenho uma esperança. E um broche. E um broche. Eu vi o seu broche. E um broche. Que dessa vez. Brancha, por favor. A culpa não é do meu pau, não. Eu não quero que você culpe o meu pau nesse episódio aqui. Nesse podcast. A única coisa que tá dura é a cabeça dele. Exato, ambas. O seu por pau favor. Nesse momento. Você acha que eu caí? Você acha que eu pulei? Ele que não quis. Filha da puta. Culpa a chefia. Ela. Ele passou dos 30. Vocês não entendem. Pra encerrar, Wesley Zop, os comentários mais bonitos desse Brasil, manda agora. Manda tem uma agora. Até que é com uma curiosidade aqui, que talvez você saiba do que tá falando. Espero que sim. Zavanin mandou aqui, ó. Preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Tem que ver essa mensagem. E deixei uma outra. Deixa ele acabar. Ah, sim. Pra ele ficar bravo, que não deixa ele acabar. É verdade. Sabe? Eu não sabia dessa pausa. O problema dessa música é que ela é infinita. Ela pode... É verdade. O grande problema das músicas. Tem gente que não sabe acabar a música, né? Vai fazendo um... Só você! Out. É, um fade out. É. Mas tá. Zavani mandou. É, use aquela técnica do LinkedIn, Gans. Ah, é porque... Zavani, ele tá num movimento contracultural de desestruturar a rede LinkedIn. Não sei. Ah, eu não sabia disso. Que é uma rede formalizada. Cara, mas é uma rede formalizada para quem quer ser infiel, troca mensagens pelo LinkedIn. Não precisa usar Instagram, WhatsApp e telegramas. Tá, tudo bem. Mas a grande questão é... teve um cara lá, porque todo mundo no LinkedIn é escritor de artigos e ideias. E o cara postou lá 8 maneiras de você relaxar no trabalho. E aí o Zavani foi lá e comentou assim: uma maneira de você relaxar no trabalho que você não citou é se masturbar no meio do expediente. Não. Tava na citação? Não e, tava. E eu não tava. Ou seja, seria a nona. A próxima ele manda 9 maneiras. E eu, como apoiador dessa contracultura, fui lá no comentário do Zavani e falei: acabei de experimentar e deu certo. Relaxei. É, entendeu? Então, é isso. Oh, parabéns, Zavani. Parabéns, Ganso, pelas suas técnicas. Às vezes é só relaxar mesmo. Porque vocês não só inovam nas técnicas, mas como vocês ensina. Também... Não, e experimentam, são cientistas. Sim, lógico. Agora não pode indicar algo que você não experimentou. Algo que você não faz ideia. Lógico. Sim. Muito bem. Mais algum que vale a pena, Wesley Zop? Tem um aqui pra cima. Aqui, peraí. Peraí. Enquanto o Zop procura, gostaria de estender a mesma mensagem que mandei pra Garoto Vaca, pra Zavani, né? Saudades. Ah, sim, Zavani. O Zavani podia vir gravar com nós. A última vez que falei com o Zavani de faz forma... Faz muito tempo. De forma assim, formalizada, né? Nós dois. Por cartas. De terno e gravata, assim. E protocolando na prefeitura tudo que foi conversado. Sim. Com ata. É, ele estava morando numa praia aí, numa região praia. Nossa, mas 5 anos atrás. Não tem tanto tempo, não. Eu acho que tem sim, hein? Não, porque ele vai e volta, ele é um itinerante. Tá. Ah, o Igor Maglione mandou: acordei duraço. Parabéns. Com esse Ganso sem camisa. Parabéns, Igor. Parabéns. Agora gente... resta dúvida se ele tá falando da conta bancária ou do órgão sexual. Acho que é o pênis. Músculo do amor. E você tá falando de mim também. Ele pode estar vendo um Ganso sem camisa na janela dele. É. Pode ser. Vai ver no que é bem comum. Não, ou às vezes o vizinho dele tá vendo o chorume. É. Ah, sim. Não, mas às vezes ele mora numa área rural que usa Gansos sim. pra proteger ali. Gansos de guarda, né? Famosos Gansos de guarda. Tem Gansos sem camisa, assim. É, nenhum usa, acho. É, Alexandre Possar mandou: o Gabo joga sinuca com uma bola só. É verdade. A branca? Sim, porque é caucasiano. A branco, né? É caucasiano. A branco. O pessoal pedindo pro Vaca gravar o terceiro turno. Será que teremos? Pô, acho que vale a pena ter, hein? Porque dá pra fazer uma dinâmica diferente. Tendo o debate e a gente comentando ao vivo o debate. Também, hein? Porra! É. Porque agora é tudo ao vivo. A gente fica no quadro maior ou no quadro menor? Não, que quadro, não. A gente fica não, aqui a gente numa não, tela. A gente não eles vai... Eles não estão vendo. Não, eles estão vendo... Em outro lugar. Em outro lugar. É, a gente tá. Que vou ficar transmitindo coisas outras? A cara do Ciro Gomes. Ah. Não, sabia como você tinha pensado. Não, eu nem pensei nada. A gente ainda assiste e grava a gente comentando. Exato. Agora resta saber quem vai, né? Porque toda hora tá saindo nome, entrando nome. Tá difícil. Tem que saber. Eu vou votar na Neuzinha que vem de Bala de Coco. Eu sinto que a eleição vai ser tipo assim, ó, eleição tal dia. Quem tá. É. Quem veio, quem vem. Quem deu o número, tá dentro. Vai ser igual a eleição de representante de sala. Fábio... E aí, quem vai? Hoje, tem que ver hoje. Ah, mas não sabia que tava tendo eleição. Não, tá tendo. Não, hoje, agora. Tá tendo agora. É agora. Acabou de começar. Fábio Nunes mandou uma, até tem a ver com o tema que a gente tá falando, não com o tema, mas com a parte política, que é o Papo é Pop. Legal, legal. É. Pop é pop. É, era isso que eu tava cantando também, na minha mente. deixa eu ver aqui. O pessoal tá comentando muito da placa do Gabriel. Que bom. Chique. Principalmente se eles estiverem pensando em comprar. Instagram G Asbar ou Gasbar. Mandem e por lá. Favor, deixe pelo menos uma foto, alguma referência para eu saber que vocês têm a ver com o chorume. E também uma foto de rola. Que eu vi aqui uma crítica de Lucas Fiorini te criticando, Wesley. Lucas Fiorini? Falando, vai. Sério? Leu essa merda de mensagem do Igor e não leu nenhuma minha? Tá louco? Meu cara tá meio bravo com você, Wesley. Tá, qual segundo que... ele, você não tem um bom filtro de pode escolha ser. De mensagens. É possível, aí. É possível. Então, Lucas Fiorini, mande uma mensagem agora que eu só vou ler a sua. Que vai encerrar. Agora. Vai encerrar as mensagens encerrar. Aí, tá? Pra ser ótimo. Enquanto isso, Paulo Garotão. Rodrigo acabou de pedir pra me seguir, então deve ser do Churume, porque. Segue esse Rodrigo. Não, vou aceitar aceita. Agora. E tomara que esteja de biquininho bem sexy. Bem sexy. O Paulo Garoto Vaca mandou. Eu acho que não vai ter debate, não. Mas vai ter debate entre nós de quem está mais estiloso no debate. É, exato. E quem. E podemos fazer que se fulano estivesse no debate, o que ele falaria? Exato. Que gravata ele estaria usando? Lavanda? Exato. É isso. Tá turquesa, vendo? Turquesa. Magenta. O Alexandre Poster mandou aqui: Zop, engravida minha mulher. Ela é a Camila pé de mesa. Ok, ela vem de pés de mesa. Sim. Posso engravidar, ainda mais que é casada, me dá um tesão maior. Um perigo, né? Ah, agora o Igor mandou aqui uma. Lê mais uma então, Zop. Aí o Lucas Fiorini mandou aqui: pena que não dá mais tempo de ler. Acabou. Porque é o momento da despedida desse podcast. Que pena. Mas quem sabe na próxima, Lucas. Se os seus comentários fossem bons, os homens diriam. Eu leria com certeza. Aqui é o filtro da inteligência, rapaz. Gabriel Asmar, o seu tchau pra moçada e mais uma propagandinha de placas aí. Tchau, moçada. Quem precisar de uma placa excelente, bonita, com overclock de fábrica, com caixa e manuais. Não, o Zop sabe. Quando eu vendi monitor que eu demais. Tinha tudo. Até o saquinho que ia dentro. Mas tudo bem. O meu saquinho eu não tenho, mas o da placa eu tenho. Então chama lá no Instagram e que a gente conversa. Gasbar no Instagram. Muito bem. Falou, galera. Valeu. Valeu, Gabriel Asmar. Sempre um prazer ter você aqui. Isso é realmente delicioso. Isop, olhando daqui, parece que acabou o licor. Daqui parece. Daqui acabou. Depende muito do ângulo. Cuidado, vocês vão dirigir a polícia não pegar e enfiar o dedo no cu de vocês aí. Wesley Zop, seu tchau pra moçada. Pô, obrigado a galera que estava conectada aqui, acompanhando a gente aqui. Tem mais curtido do que gente acompanhando simultaneamente. Achei estranho, mas pode ser que a gente curtiu e saiu fora só para curtir. Tomara tudo que bem. Sim. Tudo até bem. Melhor que seja. Então, obrigado a vocês. Obrigado, Asbar, de estar aqui. Obrigado, Ganso. Tenho sempre muita saudade de vocês. Não estou falando nada sexual, mas só pela nossa amizade fraterna. Sim. E temos um gangbang marcado. Exato. Você chamou todo mundo dessa Chamei vez? Chamei mulherada. Apareça lá, gente. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Não esqueça que depois dos 30 é só ladeira abaixo. Mas o que importa é a velocidade que você vai descer essa ladeira. Viu? Controla, puxa o freio de mão. E vai na fé. Vai na fé que pior que os 30, só os 40. Veja só o Wesley Zop aí. Um abraço a todos, até a próxima semana, até o próximo episódio falando dos nossos tênis prediletos. Tchau, tchau! Dançando, senão não encerra. Mostra o rego, Ganso! Mostra esse rego! Põe no cu! Corta pra mim! Dança aí. Dança.